Bom, galera, então fiquem quietos aí, porque vai começar o podcast MDM, como eu falei e repito essa mesma piada que eu fiz a última, o maior asilo da internet, hoje só tem telhaco aqui, mas o assunto do podcast requer pessoas velhas aqui, então acho que se somar a gente dá tipo a idade do Brasil, assim, né, mas não vamos pensar. Se somar a gente alcança o Sarney, pode ficar tranquilo. A gente subtraiu o Ivo. É verdade. Subtraiu o Ivo, dá conta negativa. Estamos aqui com a galera de sempre, mais ou menos de sempre, mas está sempre aqui, a gente recebe com muito carinho. Nós temos eu, o Change, nós temos a Adriana Mello. Olá! Com super lag, nós temos o Dudu Nobre, ele, que eu sirvo que é Dudu Nobre, mas não é Dudu Nobre. Eu não sei, mas tudo bem. Eu você não padrão, não você... tem nada. Nobre, que veninos, vai maconheiro. Venenoso, olha que venenoso. Nós temos ele, o campeão do Nano Botox, Fábio Catena. E aí, tudo bom? Não, Catena, você tem que botar a sua cara, velho. O Catena é o mais produzido de todos nós, cara. Você é um cara que trabalha com a imagem, não me preparei hoje. Você é o que equilibra, você é o que faz a nossa média subir pra 2. Nós temos aqui Fernando Caruso ao lado do Obelix, também conhecido como Hell. Poderoso, pô, camisa, bota isso aí. Não, a camisa, ou da polícia, é a camisa de dormir. É a camisa do Pilates. Camisa do Pilates é foda. Você é daqueles também, cara? Todos os meus amigos de 30 e poucos anos estão colocando fotos de Pilates, assim, no Facebook. É foda. Me faz me sentir muito mal, cara. Eu não coloco mal, foto, cara. Não. Eu acho meio constrangido colocar foto. É coragem. Pilates é igual pantufa. Você até usa, mas não fica postando foto, né? É verdade. Crocs eu uso e posto foto. Cara, uma vez no meu Twitter eu coloquei as minhas Crocs, eu acho que em cima de um gibi do Youngblood, assim, do número 1, assim, e aí tirei uma foto, é errado, velho. Peguei 5 mil pessoas ao mesmo tempo. Você tinha manchado a Crocs, né, cara? Cara, se Crocs ficou ridículo até no filme do Esquadrão Suicida, não tem como prestar. É verdade. Se Crocs fosse bom, eu tinha. O Chang usa o argumento máximo, né, de que Antônio Fagundes usa Crocs. Ele tem uma Crocs prateada. Cara, uma vez eu procurei muito uma Crocs prateada. Dá pra usar Antônio Fagundes, ele. Então. Pinta com spray, Chang. Quando você pega o Antônio Fagundes e o Chang, a média já sobe pra 2. Uma vez eu pensei em cobrir a minha Crocs com silver tape pra ficar prateada, igual ao do Antônio Fagundes. Ô, gente, já tem tênis, né, da Crocs? Tem? Não, mas tênis, ele perde a graça, né, cara? Tênis, sapato. Tem purinho? Não, ele é tipo uma... Ah, eu não sei. Calçado onde... de verdade. É tipo uma bosta de pé pra poder andar. Eu esqueci o nome, vou mostrar aqui, ó. É tipo um negócio que o Change não usaria. Tipo assim, ele é um sapato da Crocs que não parece nada com a Crocs. Cara, é tipo sapato da Havaiana. Só a palmilha. Sapato da Havaiana. Eu achei, vou falar isso, em sapatos horrorosos, eu achei um que eu preciso comprar, mas eu não comprei até agora porque eu não achei. É um que é um sapato, mas ele tem o formato dos dedinhos, assim, sacou? Ai, é horrível aquele negócio. Cara, meu sonho é ter um negócio desse, cara. Muito bom. Tô falando, sou. O Change não é parâmetro pra Fagosto, não, velho. Ah, mas, mas Change, ninja usa, né? Esse tipo de sapato. É, ninja usa. Ninja. Dedinho. Só tem um dedinho. Quando que isso é um parâmetro de moda? Mas ninja usa, gente. Ninja usa, tá tudo bem. Pô, mas né, era parâmetro de moda quando a gente era guri, quando não tinha internet, né, cara? Então, exato, boa, hein? Mas continuando a apresentação aqui pra ele, o queimador de pautas, Márcio Fiorito. É, melhor a pauta que outras coisas. Ou não. Isso foi indireta, você sabe muito bem disso, pro Caruso que tava queimando antes de começar o programa, você sabe mesmo. Exato, queimando a pauta até a última ponta, né, cara? Olha, achei que era indireta pra você, de queimar rosca, que você é gay, né? Não é? Não. Por falar em queimar muitas coisas aí, nós temos algures. Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Claro. Que não respondeu. Não temos algures. Tirou o Nerd Reverso pra não participar. Isso é problema meu. É, muito amigo você. Não interessa. Bom, você sabe que você pode tirar ele, né, da chamada, se quiser, né, Tim? Ah, é? É. Peraí, então. Eu quero que você se foda, seu filho de uma puta! Você! Deu mole esse vídeo. Caralho, esse ele tá empolgado, né, cara? Expulsa e ele comemora. Tipo, aí você vê quais são as pessoas que não podem ter poder, né, cara? Um pouquinho de poder, assim, é foda. Não, mas é isso mesmo. É assim, é 5 segundos. Não respondeu em 5 segundos. 5 segundos, cara. 5 segundos, fora. Entendeu. A vida é muito curta pra esperar alguém responder no Hangout. E aí nós temos ele, o homem close na testa, Rodney Buchanan. Aê! Estão desenhando aí. Beleza, então, galera, como eu falei, hoje a gente chamou aqui o Asilo da Internet pra gente comentar um pouquinho. Obrigado! Comemorar. Pra gente comentar, a internet fez 25 anos. Por incrível que pareça, assim, muita gente, todos nós aqui, acredito que a maioria aqui começou a acessar meio final dos anos 90, ali, talvez início dos anos 2000. Pra internet. É 25 anos, cara? Caralho. 25 anos, cara, 25 anos. Eu achava que o ICQ era mais velho. Não, 25 anos no Brasil. Não é no Brasil, não, cara. Liberada. Internet com acesso livre. Com acesso livre. Sei lá o que isso quer dizer, mas foda-se, é uma pauta pra gente. até porque aqui no MDM a gente vai se preocupar com informações corretas. Fidedignas. Né? Aqui é bem que ela tá fazendo 26 anos, inclusive, né, cara? É. E a gente tá aqui comemorando. Depende, né? Onde tá? Lá na terra do Nassi, que deve estar fazendo 3 anos, né? Filho da puta! Na Mas enfim. E o Ivo vai falar com as piadinhas lá do sobre Telmo. BBS, né? Mas enfim, como eu falei, todo mundo aqui acompanhou, hein? Todo mundo já foi nerd antes da internet. E a gente sabe que era uma merda. Que era foda, que era difícil pra caramba. Nerd roots, porra! As pessoas não sabem o que é viver 4 anos de atraso de cronologia e você não tem ideia do que vai acontecer. 4 anos? 4 anos, era, abril era 6 anos, né, cara? Eu comecei a ler Teia do Aranha. Eu tava lendo um atraso de 15 anos. Eu tava lendo. Nos anos 80, eu tava lendo historinha dos anos 70. Almanac do Capitão América era tudo assim. A geração minha, eu, o Rodney, o Fiorito, a gente pegou, tipo assim, anos 80, tava publicando história dos anos 60 aqui, as revistas. Nossa, cara. Por exemplo, Espada Selvagem Picona, cara, era publicado. As histórias da década de 70 saíam aqui na década de 80. Eu fui ler Espada Selvagem Picona em 82. A número 1 que saiu em 82, cara, a publicação era de 74 lá, ué. Cara, quase, porra, era foda, né, cara? O Hell, você pegou a época da Ebal, né, cara? Sim, RGE, Ebal. Eu também peguei Ebal. O Hell comprou o Super-Herói Shell, porra. Pega no meu pau. Eu ganhei quando abasteci o carro. Mas enfim, é aquele lance, né? Quem colecionou tampa de Doriana, né, cara? Pra pegar Eu ia falar isso agora. Quem colecionou tampa de Doriana pra pegar o álbum de figurinhas, né? A tampa de Doriana era desenhada pelo Garcia Lopes, né, velho? Tinha o da DC e tinha o da Marvel, né, cara? Mas era uma época que as informações eram escassas, né? Precisa saber quem era o cara que desenhava, quem era o cara que escrevia. Ah, isso sem chance até, cara. Vale frisar que a gente, assim, era tudo extremamente atrasado e a gente também, criança, a gente não tinha noção de nada, né? A gente tava consumindo material super antigo e tava de boa. Não sabia. Eu descobri com um professor meu do colégio que aqueles códigos que vinha no canto esquerdo da página era onde você achava o original americana. Lembro. Era uma abreviação, né? Era uma abreviação. ASM, Amazing Spider-Man. Eu lembro que eu aprendi isso, acho que foi numa sessão de cartas que eles explicaram o que, que era aquele código. Eu também. Aliás, a gente é tão velho que na nossa sessão de cartas quem respondia eram os próprios personagens, né? Então, é engraçado que eu acho que era na Premiere Marvel, cada mês que saía era um herói diferente. E uns heróis meio merda, assim, tipo o Nova. É, quem tava disponível pra responder, né? Porque tava salvando o mundo. Sei lá, quem respondeu essa cartinha? O Paladino. Que merda. Nunca fale mal do Cavaleiro da Lua, pô. Aliás, o Cavaleiro da Lua. O Cavaleiro da Lua, que na Premiere Marvel era Lunar, o Cavaleiro de Prata. Exatamente. Eu consegui comprar na internet o primeiro gibi que eu li, quer dizer, que eu li pela primeira vez, um gibi da RGE, da Super Amigos, se eu não me engano. E aí tinha As Aventuras do Goma. O Goma era o Plastic Man, era o Homem Borracha. Goma! As Aventuras do Goma. Goma, que merda. E outra parada também dessa época, que era bem bizarro, é que além de não ter a internet, que dava, né, que daria o acesso a essas informações, ali nos anos 80, principalmente, a gente vivia uma época de recessão econômica que você não tinha acesso a material importado. Então, você pegar uma revista importada era tipo olhar no espelho mágico da Alice, assim, era um abrir caminho para um outro. Era ver o futuro, quase, assim. Você não expandia os limites da mente, né? Não saía aqui. Você raramente viajava lá pra fora, sabe? Tipo, não tinha. Tinha sempre algum amigo rico que tirava uma onda e tal, mas era raro, não era. Cara, eu fazendo essa mesma relação que o Caruso disse, eu morava no interior da Bahia. No interior da Bahia só tinha uma banca de revista que nada chegava nunca. Nunca, em nenhum momento chegava. O que você acompanhava nessa época, Dudu? Literatura de cordel. Quando eu mudei pra Salvador, que eu passei a ter banca de revista perto de casa, a minha relação mudou completamente, porque existia uma revista chamada Herói, que ela era o equivalente à internet de hoje, entendeu? Ah, o Herói. Anos 90, assim, né? Mas hein, ô Dudu, quando você tava no interior da Bahia, você acompanhava o quê? Que você ficava esperando sair? Eu lia basicamente o Incrível Hulk, que tinha as histórias de Star Wars saindo no Incrível Hulk, era o que eu curtia. Caraca. Né? Naquele momento específico. Mas o Incrível Hulk saía regularmente ou saía mês sim, mês não? Como é que era lá? Qual era a cidade? Amargosa, morava em Amargosa, na Bahia. Diga, Hel. Amargosa. Não, é porque geralmente, assim, eu lembro que o esquema de distribuição da Abril era bom até. Tipo assim, só que algumas cidades, eu lembro do interior, que tinham alguns problemas de receber. Belo Horizonte, assim, por exemplo. Lá em Amargosa só tinha uma banca na cidade inteira e de repente chegava uma cópia do gibi, entendeu? Então, caraca, porra! Se eu não estivesse lá no dia que ele chegava, alguém compraria ele no meu lugar. Não, assim. Alguém não. A cidade devia se chamar Amargura, né? Dudu, peraí, Dudu. Na verdade, em Amargosa devia ter o quê? Umas três pessoas que poderiam comprar esse livro. Não, o Real, devia ter quatro. Depois eu descobri que tinha mais, cara. Mas naquela época, você não tinha um grupo de internet, né? Pra você descobrir que mais lia quadrinho junto com você. Então não tinha essa parada. Na minha turma de colégio, ninguém lia quadrinhos. Eu era isso, único... era outra parada também, né? Porque não tinha fórum, não tinha, porra, comunidade de Orkut, não tinha nada. Então, pra você conversar e você fazer. Você às vezes ficava meio. Era meio, sei lá, eu imagino que nem tipo um gay que quer descobrir se o outro cara é gay também, sabe? Você ficava meio. Você curte? É uma ótima alegoria, cara, porque você não podia levar um bibi pra escola durante a aula que você é um CDF perdedor de merda. Você não podia fazer isso. Isso era foda. Lá pelo segundo ano do fundamental, assim, me contaram que tinha um outro cara na escola que também lia quadrinhos. Falou assim, tem um cara ali, é igual você. Na hora que eu vi um cara mais esquisito do canto, eu falei assim, acho que eu não gosto desse negócio que ele gosta, não. Eu leio outra coisa, eu não leio a mesma coisa que ele, não. Pois é, eu me lembro que quando eu tinha que fazer trabalho... ia fazer trabalho de geografia em casa, eu jogava camiseta por cima da minha coleção de teia do aranha, porque eu tinha vergonha que descobrissem que eu gostava de quadrinhos. Que você lia quadrinhos, tanto. Porque, porra, já não bastava ser feio e esquisito, né? É porque é fora, aí, cara. Aí o porco não quer ser meu amigo. Se bobear, foi o Caruso, velho. Cara, Caruso, eu acho que o pior dessa época, sabe, que é aqueles seus amiguinhos que não são, assim, muito leitores, assim, mas mesmo assim, eles pedem emprestado. Assim. Ah, empresta pra eu ler. Eu nunca emprestei gibi pra ninguém. Eu também não gostava. Não, Dudu, mas aí é por isso que você não tinha amigo. Eu só emprestava pra leitor. Não, cara, eu tanto não gostava de emprestar meus gibis pra ninguém, que depois que eu fui embora de Amargosa pra Salvador, eu deixei uma coleção pra trás, eu deixei o meu armário de lá trancado, coloquei um cadeado que a chave quebrou, porque o meu cunhado tinha um péssimo hábito de uma vez que chegava lá, abria o armário mexendo na minha coleção de gibis, bagunçava a porra toda. Quando eu voltei lá agora, já tinham quebrado o cadeado, tava um outro cadeado pra minha mãe colocar, e eu já organizei tudo de novo, entendeu? Mas dessa história de não emprestar gibi, cara, eu tenho uma história muito, que eu sempre emprestei gibi pra todo mundo, então nunca tive isso. Até que eu conheci o Ultra e o Bugman, né, na época da faculdade, lá no Projeto Comunicar, e aí eu tinha acabado de conhecer, assim, o Ultra naquela coisa meio desajustada, assim, né, de tipo, porra, quero meus amigos, não sei o quê, vamos tentar manter a amizade. Eu falei, Ultra, me empresta esse gibi aqui. Cara, sabe quando você dá um tilt na cabeça do maluco? Ao mesmo tempo que ele chegou, pô, amigo novo, quero manter um amigo novo, mas eu não quero emprestar o gibi. Aí ele meio que emprestou no final, assim, depois de muito insistir, assim, mas eu... Mas deu tudo certo? Você devolveu bonitinho, inteirinho? Não, tá aqui em casa até hoje. Sacanagem, brincadeira. Não, aí, entende? E aqueles foi. Amigos que devolvem, tipo assim, o gibi do Homem-Aranha com todo o Homem-Aranha com o olhinho desenhado de caneta, assim, né? Eu, graças a Deus... Velho, eu tinha um vizinho, cara. Eu tinha um vizinho, não. Eu tinha um colega de sala que eu ficava na casa dele. Quando eu saía da escola, eu ficava na casa dele, almoçava lá e tal, e minha mãe ia me pegar depois, né? Ela trabalhava lá perto. Aí, cara, o irmão dele colecionava gibi, né, velho? Aí, eu falei, porra, eu ficava mais no quarto do irmão dele do que trocando ideia com o moleque. Porque o moleque não sabia de nada de quadrinho, né? Detestava quadrinho. Aí eu fiquei mais amigo do irmão dele, sou amigo dele até hoje, do que do moleque que eu era colega de sala, né? Aí comecei a colecionar quadrinho. Aí, porque isso era meio que a nossa internet na época, né? Tipo, você fazer esses contatos e trocar ideia e tal. Conversar com as pessoas ao vivo, né? Ele era 5 anos mais velho que eu na época. Ainda é, né? Aí, velho... Na época, né? Agora não. Ele parou no tempo, né? Parou no tempo. Ele, né? Parou de fazer aniversário. Ele. Aí, cara, esse negócio de emprestar, uma vez eu emprestei uma espada selvagem de Conan pra ele, né? Aí um amigo dele foi lá na casa dele e tal, aí me devolveu a espada de selvagem de Conan com os peitinhos tudo desenhado nas mulheres, cara. Aí eu tive que comprar uma outra pra poder colocar na coleção, tá? Tudo desenhado de caneta. E quando, cara, o filho da puta cortava aqueles selinhos do cantinho da capa? Cartela milionária. Cartela milionária. Era foda, cara. Você quer uma outra que, cara, me desgraçava a cabeça? Você falava, cara, viado cortou os meus. Você emprestava a revista e ela voltava com os personagens desenhados por cima, que o cara colocou uma folha embaixo, carbono. Passou a caneta pra poder. Nossa. Papel carbono, lembra disso? Papel carbono. Cara, eu confesso. Papel carbono, exatamente. Sabe uma coisa? E você assim, emprestar a pessoa, ficar do lado e você ver a pessoa abrir a revista toda pra ler com uma mão só? Então, isso, cara, isso que me irritava. Era uma das poucas coisas que me irritava. Vou demonstrar aqui com o sketchbook do Kemi de 2012 que está aqui. Era muito irritante quando a pessoa fazia assim, não é? Porra, isso me irritava muito. Tem certeza de fazer isso? Não, tá bem. Ele já fez o Kemi, ele já fez. Ainda é que esse que é com grampo ainda é de boa. Agora aqueles mais antigos, tipo os almanacs antigos. Almanac era colado. Soltava aqui das páginas. É, não, e esse quando arrebentava fazia assim, fla! Era tipo carnaval. Pintados assim, cara, que subiram partes inteiras, eu não faço ideia de onde estão. Então, eu nunca gostei de emprestar gibi por coisas assim. Eu, às vezes, quando alguém queria muito ler uma história, eu deixava ele do meu lado. Tava na minha cara. Caralho, com a arma apontada, assim, né? Vai, tira. Lê, mas lê na minha mão. Lê na minha mão aqui, ó. Se a pessoa tentar fazer como tá maneiro, o Tio de fez agora. Não tá maneiro? De virar o gibi, eu brigava com ele na hora, cara. Não deixava, não. Clássica do criança, mas você vê com os olhos, não com a mão. Você sabe que é basicamente não. Uma lei, né? Seja livro, seja DVD, Blu-ray, nada que você empreste vai voltar como foi, né? Isso aí é uma lei. Sempre vai voltar quando eu tava na faculdade, Adriano, eu tentei deixar de ser assim tão ranzinza, talvez, e eu emprestei um livro. Aí você se... O livro voltou. Só que o livro voltou com migalhas de pão dentro dele e uma marca de café em uma das folhas. É pior quando... Mas é quando tem aquele cabelo suspeito no meio do livro, né? Pois é, isso que aproveitando o gancho do Fiorito, Adriana, a culturação masculina é até uma vantagem. Na adolescência, com a Playboy, você aprende a não emprestar nada pra ninguém. É verdade. Já emprestou uma Playboy e se arrependeu amargamente? Lembra disso. Isso. Oh, ensinava, gente, não empreste. Mas peraí. A gente tá falando muito de revista, né? De quadrinhos e tal, caralho. Mas, pô, um outro aspecto não, da Nemesis também. Tá falando, não, pô, o Porco começou um pouco de falar. Tangenciei. O Porco tangenciou o caralho ali, de leve. Mas outro aspecto do mundo nerdico e tal também era o lance dos videogames. Que na ausência da internet, bicho, você zerar um jogo. Quando você não tinha save também, você ficava jogando direto. Caralho, era muito bizarro. E aí a gente ficava esperando... Que isso formou amizades, né, cara? Formou, assim, você ia na casa por interesse. E criou inimizades também, né? É, o Change não tinha videogame, né? O Change ficava indo na casa dos outros. É, eu era o sufocador, cara. Ficava sufocando a casa. O pior era você que não tinha save, você não tinha... tinha revista, né? Mas também não tinha dinheiro pra comprar as revistas. Ação Games, não tinha... O detonado. Ação Games. É a revista dos feras. O foda era quando você pegava um jogo tipo Double Dragon 2, que você tem que ir até o final, aí você vai chegando na, sei lá, tem 10 fases, aí você chega na fase 8, depois de 2 horas, aí você vê que só tem uma vida. Esquece, cara. Reseta e joga de novo. Você sabe onde é jeito. Você vai se ferrar, cara. Sabe só um comentário sobre Ação Games. Peraí, só um instante. Eu trabalhei na Editora Abril no final dos anos 90. Então, na Ação Games? 99. Não, eu não trabalhava na Ação Games, era na mesma redação, que era na Abril Jogos. E, cara, eu fui ver a redação da Ação Games, como é que era, porque na época que pariu, devia ser fora pra caralho. Não era, era uma redação normal. Mas tinha uma sala especificamente onde ficavam os caras, ficavam jogando videogame o dia inteiro pra fazer esses detonados. Caralho, aquilo devia ser o melhor emprego do mundo. Eu invejava esse negócio. Hoje é gameplay, né, brother? É hoje é uma zangada. Cara, não é o melhor emprego do mundo, assim. Eu tenho um amigo meu que é youtuber famoso, não vou citar o nome, mas o... Pode falar. Cara, ele fala que trabalhar com isso, que ele faz review de jogos, assim, joga e tal, ele falou que matou toda a vontade dele de jogar videogame, cara. Porra, é foda, você joga por obrigação. Ah, cara, mas quando você trabalha com, né, qualquer coisa que é meio lazer, tira um pouco, né, do... Se você eu parei de ler quadrinhos regularmente, de quadrinhos. Eu acho que a maioria dos atores pornô, eles gostam de ir no cinema com as namoradas. Netflix. É igual aquele cara que faz review de lombada, e eles não gostam mais da lombada, de lombada. Olha o carteira da indiretinha. Eu me lembro muito da Ação Games sobre Super Mario 3, que a revista era inteira só sobre Porra, Super Mario 3. Essa foda, cara. E que tinha até, tipo, lembra quando você entrava naquele cogumelo que tinha as cartinhas ali pra você desvendar a parada? Ele tinha todas as opções. Todas as combinações possíveis, né, cara? Possíveis daquele jogo da memória. Então você abria aquele primeiro ali, e aí, dependendo se fosse o cogumelo, ou a florzinha, ou sei lá que merda que fosse, você tinha todas as combinações pra você acertar tudo. Aquilo era muito foda. Cara, você tava falando de game, pra mim aqui na minha infância, que era mais difícil era conciliar alguém que tinha a revista sobre o game e conseguir alugar o game na mesma semana, assim. Esse era o ponto, cara. Era falar de alugar. Essa revista aí do detonado tal. Aí o cara falava assim, ó, mas você me devolve segunda-feira. Aí você, tipo, ia correndo na locadora alugar a porra do jogo e conseguia. Isso é muito não, tempo pra internet alugar as coisas. A gente alugava. E comprar o jogo, porque assim, a gente normalmente ia, sei lá, ganhava uma fita por ocasião, por ano, por aniversário ou por sei lá que merda Natal. Que era. Sendo que você não tinha acesso. Então, tipo, sei lá, seu pai, sua mãe virava, vai, escolhe uma. E você tinha que escolher pelaquela fotinho e pela descrição da caixa. Ele você se dava mal nisso. Não tinha nada a ver. Você tava muito mal, brother. Aí você tinha umas... Essa vibe de ter só um por ano, né? E aí era aniversário Natal. E eu escolhi, na época, um jogo do Super Nintendo, que era do Rocketeer, daquele quadrinho daquele filme. Era uma merda. Esse jogo é uma bosta absurda. cara. Eu gastei meu presente de Natal com aquela merda. Eu nunca passei da segunda fase. E não é porque era difícil. E é um presente de Natal que nunca mais vai voltar, porque assim... Nunca mais, mas eu perdi, entendeu? Dois anos depois eu tava no bolso no Natal já. E não existe essa justificativa de você chegar na loja e falar, então, eu comprei esse aqui, mas é uma merda. Eu não tinha acesso à informação, enfim, parecia que era maneiro, mas na verdade é uma merda. Que dá um voto que seja maneiro. É, achei que o jogo era igual a capa. Isso era uma parada, né? A capa do jogo era importante, né? Tem um porém aí também. Antes da internet, a gente vivia numa época mítica. As lendas se reproduziam. Então tinha aquela cara que dizia, eu já zerei tal jogo e no final tem um, sei lá, um gigante que chega. E aí você, pô, você não tinha como verificar isso. Você tá fudido, entendeu? Você ia acreditar ou não no que o teu amigo dizia. A lenda do Master System, porque tinha um jogo escondido no Master System, que era o labirinto, né? Que se você ligasse, sei lá, desligasse, tinha um labirinto. Aí tinha um caô de que se você ligasse, desligasse, às vezes tinha Robocop. Caralho. Ele nunca jogou a parada, mas tinha. Não, mas eu tenho um amigo que já jogou. Você não tem como verificar mais... isso. Não tinha Google pra dizer, Google, por favor, Robocop. É. Robocop é pornô. Hoje a gente fica julgando nossos pais, nossas tias, ficam mandando aquelas correntes lá no WhatsApp, no Facebook, dizendo que vai mudar a cor de não sei o quê. Porque era o público que era criança, entendeu? A gente viu isso, a gente viu que não dá certo, que é mentira. A gente reconhece uma mentira, assim. Eles não passaram por isso, cara. É uma geração que... Fica mandando que a papinha de banana tá com... Agora, também, isso eram as mentiras, mas também tinham as verdades. Que como é que começou esse lance de assoprar a fita para o jogo voltar a funcionar? Tipo, não funcionava. Pois é, mas, caralho, borracha. Veja bem, no mundo inteiro, não era no Brasil, era no mundo inteiro, essa informação de assoprar a fita foi passada adiante, analogicamente. Mas Caruso, eu acho que nessa época a gente soprava tudo que não estava funcionando, você já percebeu? Qualquer coisa que não funcionava, a gente soprava. Pô, eu sopro até hoje pendrive, essas coisas. Quase isso até hoje. Pô, mas é, eu imaginei mas agora é... alguém broxando e assoprando o próprio pau pra ver se... É, não que duvido. Por que não, né? É, vai, né? É, mas o... Peraí que eu tô anotando aqui. Assoprar. Mas você tinha, cara, soprava, soprava vinil também, né? Quando tava cheio de poeira. Você via, soprava e não pulava mais. Assim. Ah, ó, eu trabalhei em rádio na época do LP e do cassete. Não tinha CD, não tinha nada. E a gente consertava vinil riscado com pó de grafite, cara. E eu ganhei muito dinheiro fazendo isso dos meus amigos. Tipo assim, na eles tinham lá, porra. CD, rolava uma lenda urbana que se você passasse pasta de dente no CD, creme dental, que aí ele faltava funcionar sem arranhão nenhum. Eu nunca tive coragem de fazer isso, que me pareceu muita coisa que ia dar merda. Então, a pasta de dente não, mas depois eu lembro que lançaram um produto específico pro CD que realmente recuperava a mídia do CD pra CD de música e tal. Vocês lembram daquele limpador de CD que tinha, cara? Limpador de CD, me lembro. A onda de assoprar, pô, o Lobo Mau, então na verdade tava tentando consertar a casa dos porcos. Hein, Fiorito? Hein, Fiorito? Esse que você tá falando é aquele CDzinho que tinha umas escovinhas que se colocava dentro do aparelho. Sim. Ele limpava a lente do... É verdade, pior, eu lembro. E um líquidozinho que pingava assim, passava. E a fita cassete de videocassete pra limpar o cabeçote. Eu tive muitas. Na verdade. Tinha uma fita, cara. Deixa eu falar uma outra. Eu trabalhei em locadora também. Aliás, era por isso. Eu sempre tinha informação privilegiada de cinema. Cara, todos os empregos do réu não existem mais. Se você não, não. Daqui a pouco ele vai abanador de faraó, né, cara? Eu limpava a máquina de escrever também. Daqui a pouco ele vai soltar uma. Não, mas eu fiz tudo aqui. Ah, mas isso eu também fiz. Não, é meio assustador, assim. O réu tá falando de LP e tal. Um lance aqui que eu tava lembrando, né? Na época em que a gente não tinha internet, não tava assim a 2 segundos da música que você queria ouvir. Vocês, não sei se algum chegou. Vocês chegaram aí procurar LP em sebo, lugar assim? Ah, sim. O que eu fazia era ficar ouvindo rádio com uma fitinha cassete. Pra já preparado isso. E depois gravar uma fita pra outra, pra fazer o corte pra só com as músicas e a propaganda. Exatamente. Isso, e ainda rolava aquelas músicas que no meio o cara fazia aquele Transamérica. Todas, antes de eu ganhar o CD do Mamonas Assassinas, todas as músicas do Mamonas era do rádio, todas tinham o cara falando alguma bobagem. Tipo, eu tinha. Copiei. Ah, mas como dói, meu Deus, como dói. Mamonas Assassinas. Na época da rádio também eu ganhei mó grana, porque a rádio recebia aqueles singles, né? Das gravadoras? Das gravadoras, né? Com as músicas de trabalho, né? Então a gente recebia antes pra já ir veiculando. E aí, quando eu recebia, eu já fazia as cópias do cassete e vendia, né? Caraca. O réu era o espírito empreendedor. Mas o réu era o Napster da época. Mas eu queria falar sobre outra coisa. Da época da locadora, né? Também que a gente recebia das distribuidoras uma fita só com os trailers, cara, dos filmes que iam sair pra vídeo. E às vezes muitos filmes que não saiu no cinema, saíam direto pra vídeo, assim, eram filmes que tinham feito sucesso lá fora, né? Tal. Então também eu sempre tinha. Isso aí era o sonho essa fita do trailer era pro dono locador escolher o que queria comprar, era isso? Não, na verdade vinha com material promocional, né, os posters, né, os cases pra você guardar as caixinhas, e sempre vinha uma fita com os trailers, tipo assim, dos futuros lançamentos, entende? Dos próximos lançamentos. Que era pra você... Locador, né? Isso. Isso, exato. E aí uma coisa que eu lembrei agora... Passava, né? A gente tinha que ficar dando fast forward nos trailers. Ficava, antes de cada filme passava uns dois ou três trailers, né, antes de começar os filmes. Vocês lembram disso nas locadoras? Sim, locadora também. Foi o melhor emprego da minha vida. E aí uma coisa que eu quero falar, é uma coisa que é muito bizarra você pensar hoje em dia, que na locadora, eu lembro que eu trabalhava, tipo assim, tinha um videocassete só, que ficava ligado na TV lá, que ficava passando filmes, ou essa fita de trailers, e aí tinham vários rebobinadores de fita, quer dizer, era um aparelho que servia só pra rebobinar a fita, cara. Onde eu trampei, Real, que você pagava multa se você não rebobinasse. Tinha um rebobinador do lado do caixa, e se aí você abria a caixinha e não tava rebobinado, era R$1. Era multa, cara. Rebobine, por favor. O lance de rebobinar, eu fazia isso pra limpar a cabeçote de videocassete. Ficava correndo e voltando a fita e limpava. Eu me lembro do meu pai me perguntando quando a gente botou o primeiro aparelho de DVD em casa. Falou, mas não tem que rebobinar, não? Cara, isso eu tô falando em... Ô, Caruso, já que você falou em DVD, o réu acho que pegou essa fase do LD. Sim, aquele CD gigante, né? Era um LD prateado, né, cara? Um vinil também prateado. Também peguei essa fase. Que eu tenho ainda uns três. Mas era trabalhei na rádio. Era caro pra caralho. Como o meu pai hoje a gente era nerdão. Quando eu trabalhei na rádio, não tinha mais LD, tinha MD, que era. Era o da Sony, né? Drive pequenininho, assim, mas que cabiam várias músicas. A gente montava fazer programação da rádio baseada em MDs. E aí, eu lembro, brother. Eu ia na rádio em Salvador, que tinha uns amigos que trabalhavam lá, e levava alguns MDs, eles gravavam pra mim todos os sucessos, porque eu era um rádio pequeno, não recebia essa porra desses sucessos, não recebia os singles das gravadoras. Aí eu levava lá pro interior e aí eu tinha um sucesso pra eu colocar na rádio, entendeu? Ô, Dudu, eu lembro que foi pro Japão, gastou uma grana pra comprar um rádio gravador de MD. Nossa. E aí quando ele chegou no Brasil e gastou uma grana pra comprar um Kisara Picasso, porque era o único carro que vinha de fábrica com um rádio que tocava. Caralho, bro. Você falou de gravador, mas eu lembrei depois de uma parada muito legal dos anos 80, que era quando você tinha um amigo seu, um primo seu, que tinha um outro videocassete, e você fazia aquela gambiarra básica pra gravar de uma fita pra outra, e eu pirateei filme pra caralho, assim, velho, cara, vários filmes que eu gostava muito, que eu queria ter. Cara, não era barato se eu comprar filme naquela época. Você não comprava filme em VHS pra vender. Pra comprar, então, não você tinha mesmo. Ter gravado era muito do caralho. Você gravava a tela quente. Quando quiser. Que atire a primeira pedra quem nunca gravou uma tela quente. Eu tive catalogado no momento 147 fitas com filmes que eu gravava que passavam na Globo. Cara, não, e essa galera, essa geração de hoje que fica na escolha entre HD e normal e tal, pô, não sabe o que era que a gente tinha que escolher entre LP, SLP, e EP. E a qualidade ficava uma merda, mas cabia 8 horas de fita. Era 6 horas. Ô, Caruso, eu achava legal a gente reforçar, principalmente assim, né, pessoal mais novo assim, que tá ouvindo, que assim, basicamente todo mundo tem em casa, nem que seja um smartphone, tem um tablet, a pessoa, de repente o filho tem um laptop e o pai tem um dele. Cara, na nossa, vou entregar muita idade agora, mas na nossa época, eu lembro a primeira vez que eu vi um computador, entendeu? Era aquela, olha, um PC. Não, e a gente pegou uma fase de só uma TV em casa, né? Uma TV em casa, uma TV. É a historinha que eu queria contar nessa, falando que a gente tá falando de videocassete. Ô, Adriana, cara, Adriana, rapidão, só falar um bagulho das fitas. O sistema de segurança que eu achava massa do cassete do VHS era aquela travinha que você quebrava na frente. Você conseguia gravar de novo. Pode crer. Mas então, era caro pra caramba o videocassete, a TV. Então, assim, tinha, eu não sei se vocês, sei lá, conheceram, ouviram falar, mas enfim, tinha consórcio. Sim. De videocassete, coisas do não, tipo. Não, tinha aluguel. Durante muito tempo a gente lá em casa alugou a televisão. Então, eu lembro até uma que eu chamava Colortel. Por exemplo, lá em casa, a minha irmã casada e meu irmão tá solteiro ainda, eles fizeram um esquema, compraram um videocassete. Hoje, falando, é uma loucura, mas lá atrás, quando eu era criança, funcionava perfeitamente. E como eles compraram em conjunto, era assim, um mês o videocassete tava na casa de um, no outro mês, tava na nossa casa. E ia invertendo. E assim, quando tava na... eu ficava assim, caramba, olha, videocassete esse mês, yes! Aí meu irmão pegava, a minha irmã, a gente ia pra locadora, pegava assim, aquele quilo, sabe, 7 fitas, aquela, assim, aquela sacola pesada, assim, Adriana pequenininha. Não, e você tinha que correr pra chegar sexta-feira cedo, senão já tinham alugado tudo. Pra ficar o fim de semana, né, pra devolver segunda. E exatamente. A gente também, uma outra coisa que, enfim, parece viagem aí nesse tempo hoje de internet, mas a gente usava o telefone, brother, a gente ligava, se você exatamente queria falar com alguém, o telefone residencial. Eu lembro de saber mais ou menos decorado o telefone da casa dos meus coleguinhas de colégio, todos. Eu sabia de todo mundo, cara. E que você era obrigado a ter uma etiqueta social telefônica que essa geração não tem, de ligar, oi, dona fulana, tudo bem? É o Fernando do colégio. Fulano tá aí? Tá bom, obrigado. Cara, hoje pois é só tipo... Ô, viado. Zap, zap, 3 horas da manhã. Você não cara, fala com você não quer. Você não pergunta Caruso, quem é. Tem... Caruso, e pra ligar pra menina? Puta que pariu, cara. E o Tinder da época, que era um 4-5? Que amizade. Era isso? Amizade. Eu ia falar que a loucura que era, você gostava da menina, você gravava uma fita. Você gravava uma fita pra ela, lembra? As músicas meio que falavam quais eram suas intenções. Mas, pô, nessa época, sem... Que coragem de entregar. Aqui. Nessa época, sem informações... Tá aqui até hoje. Tá ali, na caixa, começa a chorar. Ele foi passando de mídia pra mídia, né? Ficou pra CD, agora ele tem um pendrive. Até hoje. No Spotify, né? Fiquei imaginando o porco até hoje olhando o Facebook dela. Chorando. Como seria? Mas o lance... peraí, então quer dizer que o porco foi o cara que comprou o gravador de Laserdisc pra passar? Mas, foi atualizando, né, as mídias. É muito doido você pensar, se estavam falando de locadora, pensar que hoje o que a galera faz com Netflix, a gente fazia fisicamente, a gente ia para um lugar onde estavam os filmes e ficava ali olhando os filmes e decidia pegar um filme pra passar na nossa... Era uma mistura de Netflix com Pokémon GO, né, cara? Você tinha que andar... Outra coisa legal que tinha nessa época de locadora é que toda locadora tinha o cara que era, tipo assim, o crítico de cinema. O especialista. Que era o cara mais foda, assim, o cara que você sabia que era. Autoridade. Aí você sempre falou, e esse filme aí, cara, tá, o que, que você acha, né, não sei o quê. Sempre tinha. Não, e você tinha que acreditar naquilo, que eu lembro que volta e meia minha mãe chegava da locadora, assim, aí uma vez ela trouxe a fita também e falou, ó, a fulana lá da locadora falou que você vai adorar esse filme. Por acaso era Karate Kid 1, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, entendeu? Porra, mas a mulher da locadora acertou, no cinema. É. Pô, a Blockbuster, cara, que já era meio que um avanço da locadora, era do caralho, cara. Blockbuster era tipo... Blockbuster era parque de diversão. Era mágico. Entrava lá. Era... A Blockbuster em Belo Horizonte só chegou pra falir. E não sei porquê, sempre tinha uma porrada de mendigo na frente do Blockbuster. Não sei qual é a relação. Que rolava comida também. Peraí, a Blockbuster não, era aquela que não tinha sessão pornô, não é isso? A Blockbuster não tinha sessão pornô. Não, isso. Não. Cara, e você não precisava entrar pra entregar a fita. Ela tinha uma caixinha lá que você só levava lá. Então, eu adorava ir em locadoras que tinham sessão pornô, porque era a única chance de um adolescente sem acesso à internet, que você não podia chegar e digitar no Google. Por ver a capa, né, cara? Ver mulher ver mulher pelada era uma dificuldade. Era uma dificuldade absurda, cara. Não, você ficava feliz quando você achava uma banca de jornal que não usava aqueles plástico azul ou preto, né, cara? Não, aquelas bancas de jornal de tiozão que não tava nem aí, tava rasgando. Eu me lembro de ficar muito tempo na caixa, aquela caixa da NET que tinha os buraquinhos do lado, que tinha uma lenda de que se você colocasse alfinete... Lenda é o cacete, funcionava. Liberava o filme pornô e tal. Eu nunca consegui liberar o filme pornô. Apesar de ter tentado muito. Muito! Olha, eu vou te falar que eu usava direto, agora você também ficava com labirintite, né? Porque aquela porra... Eu lembro imagem que pulava assim, ficava não, zoom, e uma época entendeu? Ficava aquele... Ficava, parecia um... Ficava uns barulhos... O áudio também ficava meio... Parecia uns hamster fudendo. Você sabe? Viu o movimento, né? Você viu o movimento da cara, mas a gente se virava com isso, cara. A gente se virava com isso. Ai, gente. Ó, nessa época, quando eu tinha 14 anos de idade, meu pai me deu o melhor presente que poderia dar para um filho adolescente. Ele me deu a assinatura da Playboy. Então minha vida ficou mais fácil, por um lado. Boa. Muito, digamos assim, mas ainda assim a dificuldade para certas coisas, cara, a locadora da minha cidade, ainda amargosa, ela não tinha uma salinha para ficar os filmes pornô. Ela tinha um armário no fundo da loja, você abria a porta e lá tava o filme pornô, porque não era muita coisa, né? Então, não é que você entrou numa porta e ninguém que vê. Quando você ia abrir aquilo dali, todo mundo sabia que você estava olhando a parte pornô. Pelo menos estava dentro do armário, assim. Eu achei que ia falar que... Que tava, sei lá, do lado do ursinho carinhoso, assim, sabe? Não, isso tinha que entrar aquela assim, disfarçada não. Pra ninguém ver, porque você é menor de idade, você não pode ficar olhando aquele tipo de coisa. E naquela época, amiguinho, você respeitava essas coisas. Pegava ele no susto, assim, né, rapidão, tipo... merda. E aí eu lembro que uma vez, uma menina que era do, sei lá, terceiro ano do ensino médio, eu tava na sétima, na oitava série, não me lembro, ela conseguiu, com algum amigo, amiga dela, alugar um filme pornô e queriam assistir esse filme pornô. Eu digo ela, a turma dela inteira, tá? As meninas de segundo e terceiro ano queriam ver um filme pornô e eu era o único cara que elas conheciam que tinha um videocassete. E aí marcou de ver esse filme pornô na minha casa. Aí eu falei assim, caralho, velho, puta que pariu, maravilhoso, você sensacional. Vai rolar uma orgia, né? Nossa, vai ser muito louco. Não foi muito louco. Elas foram pra lá de manhã, meus pais estavam trabalhando, ok. A empregada lá de casa estava nos fundos arrumando alguma coisa na cozinha. Todo mundo sentado, eu sentado no meio do sofá e mais, sei lá, umas 5 ou 6 meninas espalhadas assim na sala, todos em volta do sofá assistindo. Todo mundo nervoso pra caralho, ninguém nunca tinha visto um filme pornô na vida, né? Ok. Eu aperto o play no videocassete, na hora que começa aquela musiquinha típica de filme pornô dos anos 70 e 80. Já começa aqueles vizinhos nervosos, assim, né? Rola os vizinhos nervosos bem na hora que a empregada saiu da cozinha pra pegar alguma coisa em algum canto que eu não sei o que é. Aí todo mundo olha, ri nervoso, eu dou stop no vídeo, a empregada percebe que algo aconteceu, olha meio emputecida, volta pra dentro achando que estão rindo dela. Ok, continua o vídeo, aí começa, aparece um casal e tal, se beijam, aparece uma mão naquilo, aquilo na mão, o cara bota o pau pra fora, as meninas dão aquele risinho nervoso, aí na hora que a menina vai, os cara, a atriz vai abaixar pra fazer um bola gato gostoso no cara, a empregada aparece de novo. Eu dou stop. Eita. As meninas gargalham nervosamente. A empregada acha que estão rindo dela, começa a brigar com as meninas. Aí pega pra capar da porra. Assim, o que é que tá essas desgraças rindo? Porque na Bahia, sim, tá? Na Bahia, desgraça é um palavrão padrão. Essas desgraças rindo de mim aí. E começou a gerar um mal-estar foda assim, aí parou, ninguém mais viu filme nenhum. Foi todo mundo embora. Deu confusão, porque a empregada foi falar com minha mãe já sabia o que aconteceu. Aí foram falar com as mães das meninas. Deu foda assim na escola, entendeu? Minha mãe falou: meu filho, eu jamais imaginei um negócio desse de você e tal, não sei o que. Mas todo aquele esporro de mãe. Aí meu pai chegou, me chamou no canto. Ele ouviu tudo, né? Falando que eu estava vendo um filme pornô com 6 meninas que eram 3 anos mais velhas do que eu. Ele chegou, me chamou no canto e falou assim: filho, meu herói. Um hambúrguer. O que, que você quer de presente? Diga. Cara, e aí você tocou uma parte, numa outra parte que você tinha que dar stop, não pause, né? O pause era pra quando você tinha que ficar pouco tempo, assim. E quando eu dava pause e saía pra fazer outra coisa, cara, meu pai falava: mas vai estragar a TV, tava escrito no pause, assim. Não, eu tinha que ficar travado, ficava às vezes meio tremendo, assim. Dava pause, ele ficava dando umas tremidinhas, assim. Pô, eu joguei que a gente dava pause, desligava a televisão e saía pra fazer alguma parada e voltar porque não tinha save, né? É. Desespero. É, já aconteceu um jogo do Dragon Ball. Você podia ver qualquer filme. Fala. Que a gente jogava aqui piratão na Jagunçolândia, que não salvava, então a gente dava pausa, desligava a TV e colocava o ventilador na fonte do Super Nintendo pra não queimar. Caraca. ele tinha aqueles transformadores, né? Que era tipo um blocão de tomada, assim, que ficava, que esquentava o caralho. E aquela. E os mais antigos tinham aquela chavezinha que você botava atrás da TV do tubo, que aí você botava TV videogame. E subia a chavezinha assim. Com aquele garfinho de metal. Com aquele garfinho de metal, é. Você era tinha bizarro. Que mas mais engraçado era o medo, né? Porque você podia assistir, sei lá, Caça-Fantasmas, qualquer porra no videocassete, mesmo que fosse tarde da noite. Mas se você fosse botar um filme indecente, você botava aquele barulho. Esse caralho, você ficava com medo. É, Fiorito, o pior do filme de sacanagem é que no tempo do videocassete, avançar era um trem difícil, né? O avançar a fita não era. Você não tinha 16 velocidades de avanço, né? Exatamente. Ficava aqui. Vai, meu filho, vai me dar logo que eu quero ver. Vai. Chega onde eu vai, quero. Vai! Ah, não quero ver, não tem muito tempo, não. Cara, vai. Gente, vamos mais longe que isso. A TV Sexta Sexy na Band, antes de o Cine Prever, na Sexta Sexy na Band, que era um filme, que a sessão durava, sei lá, umas 3 horas, pra você ver aproximadamente 45 segundos de peitos, em algum momento do filme. Você ficava lá, assistindo, com o um volume baixíssimo, porque se seus pais escutassem na sala, você ia, com toda certeza, ficar constrangido pela situação. Mas muitas vezes com o videocassete ligado. Muitas vezes não. Eu tinha uma coletânea que eu gravei. Mas se fosse o teu pai, tudo no máximo, um outro hambúrguer. Eu tinha uma fita VHS, cara, que eu fui gravando todos os preview, Sexta Sex, enfim, tava com essa fita lá, eu colocava e ia gravando só os trechos que interessavam. Então eu ficava o tempo todo com o rec, né, apertado e com pause, e eu mudando pause a cada 5 minutos. 5 minutos tava, parava em pause. Você não vendia? Independente do filme, a gente, cara, ficava cortando eu tinha a fita, velho, sei lá, com 4 horas e meia de trechos recortados desse soft porn que passava na Band, entendeu? O que daria mais ou menos uns 90 mil filmes, assim, né? Pra ter 4 horas e meia, assim. Né? Agora, uma parada eu tinha... que era louca, que a gente tá falando da televisão, que, assim, a TV... Pô, não tinha internet, né? Não tinha outra tela. A TV era a fonte pro mundo mágico, assim. Ela ocupava o que pra gente ocupa hoje, o celular, que a gente fica hoje grudado nessa merda toda hora. Nossa. Ou é WhatsApp, ou é Facebook, ou é Twitter, ou é Instagram, e o caralho é 4. Ou é tudo ao mesmo tempo. Ou é tudo ao mesmo tempo e tal. A TV era isso. E aí, por isso que acho que chamava até de babá eletrônica, porque botava a criança na frente da TV e ela ficava lá vendo parada. Eu lembro que quando conectava um videogame à TV, você dava uma nova função pra sua TV que era mágica. De repente, você lá botando a parada, cara, ele apareceu o Sonic e eu controlo ele na TV. Eu não controlo nada. Era muito do caralho. Ei, uma coisa que eu lembro que, tipo assim, é aquilo que a gente tava falando, da gente não ter muito acesso à informação, de descobrir, às vezes, um filme vendo o trailer no cinema, era uma coisa, tipo, caralho, velho, tipo, sim, vai ter uma continuação, entende? Uma coisa assim, né? É, uhum. Era uma fonte de informação, né? É, e você viu isso, cara? E aquela revista do Rubens e Adolfo Filho também. Sim, cara. Sim, a Sete. Mas isso era pra quem tinha grana, né? Quem não tinha grana igual nós, então ele comprava a Cinemim. Isso que eu ia falar, eu comprava Cinemim. Ei, mais uma. Eu não sei se vocês lembram, mas início de ano, quando a Globo fazia aquele clipe anunciando os filmes que eu passei. Oh, e o Didi falou: esses clipes. Esse clipe, ele me fez pensar durante anos que o Darth Vader morreria de um jeito diferente. Porque a Globo ia passar no mesmo Caçadores da Arca Perdida e o Retorno de Jedi. E aí ela colocava um clipe que era o momento que tá o Luke lutando, sabe, de luta do Darth Vader e cortava na sequência seguinte pra aquele final do Caçadores da Arca Perdida, na hora que abre a Arca da Aliança e sobe aquelas paradas, a bomba começa a derreter. E na minha cabeça o Vader morria daquele jeito, entendeu? E na hora, porra. Caralho, quando não foi daquele jeito, que é muito. Porra, como assim, velho? Não, e igual a isso era o equivalente, tinha também um paralelo desse, que era com os desenhos animados na Xuxa, que ela anunciava quais iam ser os novos desenhos animados que iam ter. E mudava totalmente a dinâmica da sua manhã. Você novos ganhava outros dois. De Caverna do Dragão. E aí, falando em TV, tem uma parada interessante que é bom demais frisar, que assim, passava tal coisa naquele dia, naquele horário. Você não viu, cara? Foda-se, você não vai ver nunca mais. Só ano que vem, né? Dificilmente aquelas coisas vão reprisar. E eu lembro de uma coisa especificamente que eu demorei anos pra assistir, inclusive, talvez porque na minha mente era muito melhor, que era aquela série Ver a Batalha Final, quando passou no SBT. Antes de passar no SBT, eu gravei no último dia, o episódio final, tinha uma porra de uma festa, de alguma merda em Amargosa, que eu não sei do que era. Porque eu não queria ir. E minha mãe me forçou a ir. Não era, se fosse, eu teria tomado óleo. Minha mãe me forçou aí, porque ia ter um tal de um amigo de meu pai que vinha de fora, tinha os amigos dele que a gente fazia com ele. Eu falei, mãe, eu não gosto dessas pessoas. Eu quero ver a minha que mãe. Elas morram. E aí ela falou aquela frase que eu acho que todo mundo ouviu da mãe algum dia. Tem televisão todo dia. Essa festa só tem hoje. Ah, eu me lembro de anos. Eu me lembro de não querer 15 anos pra poder ver essa série e ver o final. Exato. Eu me lembro de anos. Eu não queria ir pro meu aniversário de 5 anos porque eu queria ver o Síndico Carinhoso. Cara, pois é, Caruso, você lembrou uma memória muito boa no quando passou o Cinco Carinhosos na sessão da tarde. Foi uma comoção desgraçada. Eu tava no jardim de infância e ninguém queria aula. Eu lembro como se fosse hoje, ninguém queria aula. Eles levaram a televisão pra sala de aula. Nós assistimos o Cinco Carinhosos muito. Cara, eu lembro quando eu estudava à noite, quando a Globo passou Rock 3 na tela quente pela primeira vez. Cara, eu acho que ficaram três pessoas só. Deu um intervalo e todo mundo Rock 3. Ficaram umas três pessoas. Eu me lembro a primeira vez que eu virei à noite foi com a minha mãe vendo Excalibur, que era um filme de 3 horas. E eu vi o massa, cara. E o Excalibur... E passava no SBT, viu, Caruso? O Excalibur, né? Aquele com o Gabriel Byrne? Isso. Cara, era um que eles ficavam lutando assim, espada, e a espada ia diminuindo à medida que eles iam lutando no final. Ou eu posso ter sonhado. Filmes imensos assim, e o vento levou, a Globo passava dividindo duas vezes. Não, era um filme de quatro horas. Uma certeza da vida era que você ia assistir Noviça Rebelde no Réveillon. Exato, né? Roberto Carlos no Natal. Marcelino Pão e Vinho, lembra? Esse porra! Do nariz vermelho, o SBT sempre passava isso. Na Páscoa passava Rei dos Reis. Todo Natal. Passava o ET, não, o ET passava pra caralho. Dia 7 de setembro passava Independência ou Morte, aquele com o Tarcísio Meira, de Dom Pedro I. E a gente se pautava bem por isso, né? Eu me lembro que eu me pautava, tipo, eu sabia que eu acordei tarde porque eu acordei na hora do Scooby-Doo, não sabia ver o horário ainda. Mas as crianças... Ia passar na sessão da tarde um desenho do J. Joe, Comandos em Ação, o desenho mesmo, um longa-metragem do J. Joe. Eu queria muito ver esse desenho. Eu pedi pra meu pai... Pera. Ô, Dudu, você lembra do longa-metragem do Transformers, velho? Lembra? Claro, acabou de fazer. Porra, velho, ele era muito foda. Evidente que eu lembro, cara. Eu não sei se vocês lembram também daqueles... O longa-metragem que deu origem à série. E passava um filme, tipo, Trovão Azul, né? né? Aí era o filme que deu Águia ali a de série, Fogo. Também vi como é que é de piloto, né, Hel? Flash. Não, mas no caso do Trovão Azul, não. Era um filme. Filme, né? Assim. Agora, rápido, você falou de filme, lembrei de outra coisa legal, assim. Não, mas conta a história do comando SBT... de ação, cara. Não, e aí sim, meu pai eu pedi pra meu pai deixou eu ficar em casa pra ver a sessão da tarde. Beleza, comecei a assistir Comandos em Ação. Com 10 minutos de filme, faltou energia na cidade. Puta que pariu! E é foda que nos anos 80, tipo, não é igual agora, que tipo, demora 15 segundos e volta a luz, né, cara? Nos anos 80 4 horas pra voltar a luz. Né? Sim, sim. Não, às quando vezes voltou, já tava passando a sessão aventura, né? Sabe? Eu perdi Super a porra Vic. Do... Já tava fazendo super eu perdi. Aí, vou te falar que esse filme do G.I. Joe é maneiro também. Tem o Serpentor, que era o cara que mandava mais que o Comandante Cobra, cara. Porra, não, outra parada. Era uma época que você ia ver um filme, não tinha spoiler. Você sentava e você via o filme vendo o filme. E você não fazia, tinha... você não fazia ideia do que era, né? O filme. É, né? Tipo, no máximo, eu vou falar um negócio que, assim, é meio triste, cara, mas pior que é verdade mesmo. Se a gente olhar pra trás, esse ritual de você ter um horário pra assistir alguma coisa e tal, meu, a TV meio que era um amigo da gente, né? Um horário que você... alguma coisa que você amava, seja um filme, série, desenho, e, cara, era, tipo, meio companhia, não sei, era um ritual que você seguia pra você assistir. Não, e que todo mundo seguia, né? Não, mas era um amigo... Hoje, tipo, já viu o Breaking Bad? Eu vi todos os Breaking Bad. É, e outra coisa, era um amigo, tudo bem, era um amigo bem do sacana, assim, cara, porque... Claro, eu me lembro que eu adorava os desenhos do Pateta, assim. Puto, desenho do Pateta. Aí passava de manhã na Globo as aventuras de Mickey e Donald. E aí, beleza. Aí eu adorava o desenho do Pateta fazendo ginástica em casa. Porra, mas o Pateta fazendo ginástica em casa. Eu vi esse desenho uma vez. Aí eu falei, cara, que foda, eu preciso ver de novo. Aí tinha que esperar reprisar todos os desenhos do Mickey e Donald. E aí quando ia voltar o Pateta fazendo ginástica em casa, aí eles tiravam do ar. Aí tinha que esperar o ano que vem. Aí quando chegava o outro ano, aí você perdia de novo. Aí, cara... Entendi. Eu já falei pra você, a minha sina, todo mundo falava, isso nos primórdios do MDM lá, sobre o desenho da Liga, né? Aquele do Bruce Timm. Ah. O desenho é foda do caralho. E eu acho que passava de manhã, né, Tchendi, esse desenho. Passava, uhum. Né? E eu trabalhava o dia todo, né? E aí, só no sábado, por acaso, né, eu consegui ver, eu vi um episódio, que era, eu acho que o primeiro episódio, que é a primeira parte da história lá dos Marcianos Brancos, né, tal, né? Uhum. E aí, tipo assim, eu acho que ele é quebrado em dois episódios, né? E aí... Sim, tipo, é quebrado em dois, né? Pra segunda-feira, né, o outro episódio que eu não vi, óbvio, né? Aí, cara, passou, sei lá, meses e meses, né? E aí eu consegui, um outro sábado, né, ligo a TV, Liga da Justiça, falei, porra, que foda, Liga da Justiça, cara, o mesmo episódio. nem pra ser a segunda parte. Não, cara, porque você não, já era muito crescido, Hel, nessa época, mas a maior prova de que a TV era um amigo muito filho de uma puta era a TV Manchete com Cavaleiros do Zodíaco. Era foda, cara. Eles chegavam... Tindy, era isso que eu ia falar também. Assim, eu era maluca por Cavaleiros do Zodíaco. Assim, tipo, eu vi do primeiro até a última, tipo, reprise, sei lá, 57ª vez que a Manchete colocou em sequência, assim. Cara, era muita sacanagem, cara. Era muita sacanagem. Era assim, você ia toda a primeira temporada, quando chegava no último, assim, você falava, pronto, agora eles vão libertar a Saori e tal, não sei o quê. Não, aí reprisava desde o primeiro. Voltava lá atrás. Quem trouxe o Cavaleiro do Zodíaco foi o Eduardo Miranda. Ele gravou um podcast com a gente, fazendo já um jabá bem a forceps do Podcastinadores, falando. Quando a gente fez um podcast no Podcastinadores falando de Tokusatsu, né? Dos Changeman, dos Flash, dessa porra toda, com ele explicando qual era o caô de todos os últimos episódios de cada porra dessa, por que não passava, que era, que merda aconteceu e tal. A gente ficava realmente muito na mão da programação, era bizarro. Tão na mão da programação que eu sabia, e eu acho que todos nós, a gente sabia instintivamente, durante o intervalo, qual era o último comercial antes de voltar pro Se eu via, se eu ouvia de longe, do banheiro, se eu ouvia, já sabia, né? Não, e tinha assim, no meio dos comerciais, tinha um anúncio da programação da Globo. Aí tinha um outro anúncio da programação da Globo, ia ter mais um comercial e pum, voltou o filme. Tu sabia. Exatamente isso. Tinha padrões muito claros de perceber. Sim, é interessante também, falando sobre isso, que a programação, ela teoricamente ela era fechada, ok. Você sabia o horário que as coisas começavam e terminavam. Às vezes demorava mais, demorava menos, mas tinham as viradinhas, entendeu? Típicas do Silvio Santos. Eu não esqueço de nunca mais que o Silvio Santos anunciou que iria exibir num dia tal Rambo 1 Programado para Matar. A Globo anunciou que iria exibir nesse mesmo dia Rambo 2. A primeira vez em televisão, várias vezes. Mas aí eu tinha um trunfo, hein, Dudu? Que era o seguinte: minha mãe tinha comprado um videocassete que você selecionava o canal e você queria gravar. Eita, caralho! Porra, aí eu fiz isso. Porque eu falo, Roger, que você estava assistindo, né? Foi legal que você poderia ver. Você ia poder ver o Rambo 2 na Globo e o King Kong no SBT, porque ia ter trocado a programação. É exatamente isso que aconteceu. Mas aí eu assisti. Eu assisti Conan Bárbaro, eu vou ver o Rambo 1 e assisti Rambo 2. Eu queria assistir o Rambo primeiro, porque obviamente a história continuava, mas eu sabia que o SBT repetia os filmes com mais frequência. Eu falei, porra, acho que vou ver o Rambo 2. Eu tava naquela tensão, aí faltando instantes pra começar. Na hora escolha que a Globo vida, realmente, né, começou, cara, o Rambo 2, aí o SBT entrou uma mensagem de, tipo assim, por razões, sei lá, excepcionalmente hoje, não exibiremos o Rambo 1, vamos passar King Kong, mas semana que vem vamos passar o Rambo 1. Passar King o Chaves, Kong, né? Não, King Kong 2 eles passavam. O SBT passava. Aquele da gorila com peito. Ai, que horror! Cara, mas era foda. Eu me lembro, hein, Adriana, do falando de Cavaleiros do Zodíaco, ele passava assim, era foda, que passava a semana, né, durante a semana, e no sábado, no domingo, passava um compiladão, assim, super editado. Eles juntavam todo. E aí eu não conseguia ver durante a semana, eu vi o compilado no fim de semana, cara, cheio de corte, era pior que, sei lá, você vê o Titanic na Globo todo cortado, aí você via o Cavaleiros do Zodíaco todo cortado. E aí eu me lembro que rolou um boato, desses boatos de assoprar fita, que passa, ninguém sabe como, rolou o boato de que finalmente a Manchete iria exibir o Cavaleiro Zodíaco, o que vinha depois da Casa de Leão, alguma coisa assim. Aí todo mundo, cara, juntou a galera em casa lá no domingo pra esperar ver. Quando foi passar o Cavaleiro Zodíaco, eles não só não passaram o Cavaleiro Zodíaco, como passaram um show do Sandy Júnior. Fiquei muito puto, cara. Falei, não! Agora, no Cavaleiro Zodíaco, eu lembro desse dessa saga das casas aí, eu tinha um esquema, tipo assim, quando ele chegava na casa, aí eu pulava. Eu pulava dois episódios pra assistir o terceiro, que era a luta, né? Ele ficava dois episódios conversando, e falou, não, que eu vou arrebentar você, não sei o quê. Eu lembrava do treinamento e voltava, não sei o que. Ah, você é incentivo do Alguém lembra que ano que estreou Cavaleiros no Brasil? Ah, 93, 94. 94, não, foi, cara. Eu, em 93, devia ter uns 18 anos já. Aí eu lembro que uma vez eu fui jogar RPG com o pessoal. Aí a gente foi jogar RPG e a gente. Aí ficou aquele papinho antes de eu começar a jogar. Aí daqui a pouco alguém mandou assim: pô, vocês já viram um desenho aí que tá passando na Manchete? Um negócio de Cavaleiro do Zodíaco. Aí o cara, eu vi. Aí todo mundo tinha visto, mas ficou todo mundo com vergonha de falar. Porque, porra, era foda. 18 né, anos. Não, sabe o que me deixava mais puto no Cavaleiro do Zodíaco além disso tudo? É aquela propaganda fodaça da Bandai que passava com armaduras de metal. Sim. E não sei o que e tal, com a armadura de metal. E aí você ia na loja e passava eles com a armadura igual do desenho na propaganda. E aí você ia na loja e aquela armadura sutiãzinho, menorzinha, que eles usam muito depois no desenho, sabe? Não tinha nada a ver. Falava, caralho, mas o Shiryu tem um capacete, não tem. Ele tá de tiarinha no boneco. E boneco de Guerra nas Estrelas. Boneco de Guerra nas Estrelas só lá fora, o de plástico. Aí aqui no Brasil vendia um de chumbo. Não sei se vocês lembram disso. Todo escroto. Mal feito pra caralho. Pô, mas Fiorito, nessa época, o bonequinho de chumbo, cara, esses pequenininhos assim, era moda, né, cara? Não tem mais bonequinho. Sim, que dá câncer, gente. Não tem mais alienígena, sabe? As pessoas que fabricaram morreram. Morreram todas, né? Não, e as crianças que colocam na boca também, assim, né? Cara, eu me lembro lembro que a gente ia naquelas convenções de RPG lá no Rio, no Castelinho, assim, tu vendia, era... Toma aí o bonequinho de chuva, bota na boca, sei lá, era foda, né, cara? Coça o olho com ele, vai. Coça o olho. Era uma época, assim, que você... Hoje a gente não tem tantas surpresas, a gente era surpreendido à torta direito. Sem internet, eu me lembro do dia em que a gente tava falando um pouquinho disso antes de a gente começar a gravar, do dia que eu vi uma revista da Image Comics, Spawn, na banca, sem aviso. Eu não sabia que ia lançar, não tinha visto anúncio em lugar nenhum. Eu entrei na banca e tava lá, em português. Eu, tipo, eu não conseguia acreditar que aquilo tava acontecendo naquele momento na minha vida. Que, tipo, parecia que o Brasil tinha chegado nos Estados Unidos. Assim, era muito louco. Agora tá aí no primeiro mundo, né? Nessa parada aí, Caruso, tipo Spawn, Image, Batman quebrar a coluna, morte do Superman, eu vi tudo naquele Top TV que passava na Record domingo. Top TV era muito foda, cara. Nunca vi isso. Era um programinha assim. Não, tipo, era foda mesmo. A nerd que passava na Record com todas as notícias. Sim, eu lembro que antes desse, fora. Anos antes desse, tinha um de cinema, que era o Cinemania, né? O Cinemania, né? Tal. Esse que era o programa. A versão passava à noite que tinha cenas de filme de putaria. Você sabe o que é mais triste? Não tinha Record em Minas. A Record custou pra chegar em Minas Gerais. Caralho. Custou. Oh, meu Deus. Custou. Ah, mas ela saiu em São Paulo antes de sair no Rio também. Putz, falando nisso, até que atraso. Aqui, eu fui começar a assistir Arquivo X muito tempo depois, porque não passava na Bahia Record. Mas rapidinho, só falar uma coisa, em cima do que o Caruso disse sobre ser surpreendido, se eu não sabia quando algo ia acontecer, eu lembro quando eu fui assistir De Volta para o Futuro 2 no cinema. Porra, eu não fazia a menor ideia que existia De Volta para o Futuro 3. É. Eu não fazia a menor ideia que o filme acabava no meio da história. Na hora que acaba o filme, e que entra aquele negócio assim, to be continued, e aí entra o trailer do 3, caralho, velho. Aquilo, eu fiquei maluco no cinema. Maluco. E é o tipo de coisa que hoje acho que não tem mais como isso acontecer se ninguém saber, não. Entendeu? O filme, quando é gravado, ele e a continuação juntos, todo mundo já tá sabendo disso. Já sabe que o Dudu, você quer a maior demonstração da incerteza do tempo pré-internet? Ah. É você ir na banca de jornal pra comprar a revista e o preço dela ser CR Cifrão segundo a tabela. É isso aí. Mas, Dudu, outra coisa, você falou De Volta para o Futuro, eu me lembro também que eu tinha visto primeiro, aí eu fui no cinema ver o segundo, e você não sabia sobre o que seria o segundo. Você só sabia, aí era quando eu futuro, vi... Você sabia, porra, que era no futuro. Não, nem isso, eu não tinha visto o trailer, era difícil você saber. Não, porque o final do primeiro falava que era no futuro. Eu sei, mas você tava fazendo merda no futuro. Você não sabia o que esperar, entendeu? Então, quando você entra no cinema, começa a ver os carros voadores. Cara, aquele tubarão em computação gráfica que sai e come Marty McFly. Cara, sei lá, explodiu a minha cabeça naquela época. Assim. Então, hoje, por mais que seja bem feito o efeito especial, por mais que tenha essas coisas, cara, você não é a mesma coisa. Não, eu tenho uma parada, pior assim, pra vocês. Novo, eu morava na roça, né? E não tinha cinema na minha cidade. Eu ficava sabendo os filmes que estavam em cartaz do jornal, porque no jornal, lá, toda semana, era o jornal que rodava na Bahia inteira, dizia o que é que ia lançar naquela semana. E aí eu ficava pela sinopse, sabe? Era o máximo de informação que eu tinha. É o que eu ia falar agora, cara. Do jornal, entendeu? A gente olhava o filme pelo jornal, cara. O filme era muito melhor na minha cabeça, né? Dependendo da situação, se eu tivesse a sorte de ir pra Salvador durante o período que aquele filme estivesse em cartaz, eu poderia até conseguir assistir, senão eu não tinha como. Indiana Jones e a Última Cruzada, eu organizei pra eu ir pra Salvador. Caiu nas minhas férias. Uma cruzada mesmo. Eu passei uma semana em Salvador, fui assistir o filme 3 vezes. Porque, caralho, eu preciso ver esse filme, esse eu preciso ver no cinema. Eu não vou perder de maneira nenhuma. Mas antes disso, eu ia pra Salvador, sei lá, 2 vezes por ano. Então era assistir o que tava rolando na época. O filme Os Trapalhões normalmente sempre tinha final de ano. Então, tinha um no meio do ano que eu conseguia assistir nas férias. Era e a gente carrega uma herança dessa época até hoje, que não faz muito sentido. Tem algumas heranças que a gente carrega aí dessa época pré-internet, porque tinha um cara no projetor, né? Só tinha uma sala de cinema e o cara ficava lá. Então, deu merda no som, saiu do foco, né? Eu gritava: foco! Caralho. Até hoje, nego grita isso, só que essas salas, elas são todas automáticas. Não tem mais ninguém. Não tem lá. Então, se não tiver um cara que se toque disso na sala de cinema pra descer e pegar um maluco desse e falar, ó, a sala 13 tá sem foco, sei lá, a luz acendeu e tal, pro cara mandar no rádio, pro cara mexer na parada, fica todo mundo na sala de cinema gritando, olha o fogo! Operador imaginário. Agora então, há coisas que a gente tem de herança, tipo isso, sinal, a Ellen DeGeneres fala disso no stand-up dela, né, de sinal de abaixar o vidro, né, pro carro. Ainda, né? Ninguém faz o sinal de apertar o botão. Não, não existe, né? igual, pô, me liga. Hein, Caruso, é igual o íconezinho de salvar no computador, que é um disquetinho. Tipo, essa geração nem sabe o que que não sabe, né, cara? Tipo, clica ali, sabe que ali salva, mas não sabe o que que é aquele desenho. É, realmente. Mas uma coisa. Viu, né? Nunca sabe. Pegou na mão um disquete. É, uma coisa que eu queria falar, que eu acho que aqui muita gente mora em outros estados, isso deve ser muito comum, mas tipo assim, vocês não morriam de raiva, às vezes, tipo, você saía, conseguia sair um pouquinho mais cedo da aula de manhã, corria pra tentar pegar o desenho do He-Man ainda, que era o último que passava, né? Era o He-Man, era o de meio-dia. É. E aí, quando você chegava lá, eles cortavam o desenho, assim, pra entrar a programação local, tipo, jornal local, alguma coisa assim. Era foda, cara. Era foda. Eu era maluca por Thundercats e eu lembro de ter dia que Thundercats cortava no meio exatamente por causa disso. A Adriana também falou que mandava cartinha pra editora pra reclamar do rumo da história, né? Como se fosse o pessoal da Abril que decidisse. Cara, eu lembrei de uma outra coisa agora. Acho que o Dudu tem mais cara de que era ligado nessas coisas, mas que vocês falaram que não tinha, assim, era difícil conversar, não tinha grupo de WhatsApp, não tinha comunidade Orkut do Facebook pra você encontrar outros nerds pra conversar. E eu lembro que nas sessões de carta das revistas da Abril tinha lá, tipo assim, o endereço, o cara dava o endereço E fã-clube. Aí tinha fã-clube. Esses fã-clubes de cartas, entende? As pessoas todas se correspondiam através de carta, cara. Tinha um negocinho de desejo se corresponder, não tinha? Tinha, exato, cara. Não, isso é muito louco também, que é uma geração. A geração jamais vai saber que era você receber uma carta escrita à mão, que um filho da puta sentou e escreveu ali. Provavelmente fez um rascunho antes e depois. Sim, cara, eu lembro até hoje. A caneta. De ninguém vai saber o que é estudar no Correio Universal Brasileiro. Exatamente. Cara, vou te falar que eu sonhava com aquele curso de desenho artístico publicitário do YouTube, cara. Eu também, cara. Porra. Eu falava, um dia eu vou fazer esse curso, vou virar um desenho de quadrinho de foto. Você sabe o que me parte o coração hoje? Que você estava falando aí que não tinha grupo pra encontrar, não tinha isso aqui. Aqui em Belo Horizonte tinha a leitura Savassi, né? Que a galera se reunia lá pra jogar RPG. A livraria, né? A livraria. Aí, cara, a galera se reunia pra jogar RPG e tudo mais. Aí quando o que o Change tá rindo? Eu achei meio escroto lá a parte do Change ficar rindo. Você tá rindo, não sei do quê. Não, eu ri porque o Rainer falou, não sei o quê, aí o Caruso falou livraria, eu entendi. É putaria, né? O Roger. É livraria. Eu também entendi putaria. Mas olha só, aí é que você viu por que é empregado. Não, mas aí a galera ficou chateada de nego rir dele, olha aí. É isso aí. Acabou que é isso. Viu? Papai não deixa o Roger falar. Caralho. Vai, deixa o papai, vai. Então, aí a galera se reunia pra. E lá, cara, a gente ficava sabendo das coisas, né? Então, não tinha esse negócio de carta. De era só na cartinha, não. A gente ia lá pra leitura salvar. Só que, como era baixa renda, né? Eu não fazia parte desses grupos. Porque a galera tinha tudo importado e não sei o quê. Aí começou a chegar o Wizard, né? Aí começou a chegar o Wizard importada lá, que tinha o Hotline, que você pedia lá de fora pra trazer, lá na leitura. Você nessa hora também, sempre que você recebia uma Wizard. Velho. Uhum. Aí você só tinha o Wizard e era importado, né? Aí quando chegou o Wizard Nacional, bicho, aí meu cu caiu da bunda. Falei, hoje. Wizard Nacional, bicho. Eu me lembro muito de ficar muito borrado com a Wizard Nacional. Semana que eu tinha meus pais, eu achei minha coleção inteira da Wizard Nacional. A primeira versão que saiu pela editora Globo também, junto com as coisas da. Com o Gen 13 na capa, com. Eles falavam das coisas da Globo. Eles falavam um pouco do resto, mas era basicamente destaque para Globo o tempo inteiro. Porque era da Abril. Ficava difamando o Life só porque era da Abril e não era a Globo que lançava. Uma coisa triste da Wizard Nacional era que eu pegava a Wizard importada e ia lá na listagem de revistas e preços, e via lá aquelas revistas que valiam 250 mil dólares. Aí depois você pegava a versão nacional. E aí eu ficava vendo quantas minhas valiam, né? Heróis da TV número 1. Que triste. R$30. Aqui, vocês chegaram a ver uns catálogozinhos da Devir pra você importar uns negócios? Sim. Recadinho. Recadinho. Recado da Devir. Tem o do X-Men Alpha ainda até eu hoje. Eu ia na leitura Savas só pra pegar esse catálogo. Dá vontade de lamber. Ele, assim, que tinha um xerofinho, né, cara? Uma xerofinho. Um offsetzinho. Nossa, eu tenho não, tanto. Eu pegava aquilo e falava: caralho, olha aqui, caralho, a Feiticeira Escarlate lá nos Estados Unidos morreu, vocês sabiam? Morreu! Caralho! Não, e outra, o acesso à imagem era escasso, né? Porque hoje a gente vê imagem tudo quanto é lugar, quando você via um pôster diferente, você via uma parada impressa num lugar, você queria guardar aquilo. Cara, eu como desenhista devo ter copiado uma vampirela do Arthur Adams umas 900 vezes. Só você, né? Num recadinho da Devir, que veio. As minhas primeiras incursões pela internet, quando começou a ter internet, era salvar imagem do Wolverine, salvar imagem do Bishop, salvar pra ter um catálogo. Olha, uma vez no trabalho, olhar o Gambit. No trabalho, uma vez, eu imprimi uma imagem colorida, gasto um cartucho inteiro de tinta pra imprimir um desenho do Jim Lee. Ô Dudu, você que falou que tem todas as Wizards brasileiras? Tenho. A do Wolverine na capa do Hugh Jackman tem eu lá dando entrevista. Sério? Olha só. Tá vendo? A nossa estrela residente. Já era estrelinha. Tem uma que tem uma carta minha. A 34 é uma que tem um desenho, se eu não me engano, do Joe Quesada com os heróis todos, do Homem-Aranha, o Coisa e tal, não sei o que, tá no meio de uma chaminé e tal. A primeira e única carta que eu tenho publicada. Quanto será que essas revistas valem hoje? A entrevista com Catena é essa do Caruso. Eu vou pegar de deve valer menos do que reais. O preço de capa, cara. Ou seja, ela vale CN4. Cara, elas iam estar lá naquela caixa de fogão da Gibi Mania, certo? Foi. Não, mas uma coisa engraçada é a seguinte: isso existe nos Estados Unidos também. Neguinho tem até hoje carta do George R.R. Martin lá, escrevendo pra revista do Thor, entendeu? Uhum. Naquele eu comprei, mano. Eu tinha um pouco essa mesma dor de cotovelo do Rodney. Porque, porra, não tinha o Wizard americano aqui, não tinha essas paradas, não tinha acesso a essas coisas. Eu comprei no sebo agora umas dessas bem 90, sabe? Falando de Image, falando do. Porra, tinha uma matéria com o Eric lá. Assim, e tal, eu comprei umas três assim, tipo a preço de banana, e eu vou ler de cabo a rabo como se eu tivesse viajado no tempo. Acho justo demais. Cara, eu tava lembrando aqui outra coisa, no final dos anos 90, quando eu vim embora pra São Paulo, foi a primeira vez que eu entrei em uma comic shop. De novo, em Marcosa não tinha isso, em Salvador não tinha isso. E quando eu cheguei na comic shop. Lucas, ali. Foi mal. Paga aí, quem tá. Paga aí. Joga no vaso. Então, e aí eu vim pra São Paulo a primeira vez e fui no comic shop. Eu não vou nem lembrar qual é o nome do comic shop que eu fui aqui. Eu fui em uns dois ou três. E eu fiquei abismado, número um, pela quantidade de quadrinhos que tinham disponíveis, que eu nem sequer sabia que existiam. Número dois, pelas revistas importadas, estavam comentando quando eu pegava algo importado, essa percepção, assim, de o que tá vindo no futuro. E número três, pelos encadernados. Eu nunca imaginei que existia um negócio chamado encadernado de quadrinhos. E o João da Pelota aqui apareceu na minha frente. E eu fiquei maluco. Falei, gente, para com isso. Como é que eu vivi tanto formato tempo? Americano, né, cara? Formato americano. Cara, Dudu, vocês estão falando... Eu lembrei a primeira vez que eu lembro que eu vi uma revista americana. Era uma banca, né? Eu acho que era em Camboriú isso. Em Camboriú eu tava passando assim, e não era aquelas bancas, como era a banca da nossa época, aquela banca de lata que fica na calçada. Uhum. Era tipo assim, era uma casa, sabe? Tipo, era nossa, uma sala de um prédio. Né? E eu entrei assim, caralho, tem uma banca gigante aqui dentro, né, meu Deus? E aí tava lá olhando as revistas e tal. E aí eu vi um exemplar do Justiceiro, Punisher, né? Eu falei, que porra que é essa, né? Que Punisher, que merda que é essa, né? E aí, Punisher, cara, Punisher. Que Punisher? É o Justiceiro. O Punisher. E aí eu comecei a folhear, e aí eu vi que não era uma revista nova, né? Tipo, às vezes era uma história que já tinha sido publicada aqui no Brasil, e era uma revista que, tipo, primeiro eu vi, né, que o papel nosso era muito melhor, e as cores da nossa revista eram muito melhores que as dela, mas eu fiquei bolado porque eles cortaram um pedaço, quando eu vi que abriu, cortava esse nossa, pedaço da história. E era uma história... Foi tipo acordar na Matrix, né? Foi. E foi, e, tipo assim, e era uma parte foda. Me levem de volta, por favor. Porque o Justiceiro tava lutando com um cara dentro do helicóptero, e o Justiceiro, ele tava com umas unhas de diamante, e ele cortou o pulso do cara, assim, sabe? Ele cortou o pulso do cara, assim, enquanto ele tava lutando com o cara, né? E a Abril tinha cortado essa parte, que era uma parte muito foda, assim, né? Que era o Justiceiro, né? Irônico, alguém, né? Eu falei, caralho, né, velho? É. E aí, irônico. A Abril cortou a parte que ele cortava. O réu, não era só o... Parece que o mundo cortes, dá voltas. É, queridinha. É, o réu, não era só os cortes, né? Aquela revista que você mostrou pra gente uma vez, que eles substituíram o Star Fox. Ah, não, é. Quando o Hulk vai pra encruzilhada, tipo, tem o Star Fox, que eles redesenharam o Fera por cima. E eles apagaram a Capitã Marvel, né? É importante falar que a Abril fez isso até bem recentemente. Sim, na fase do Pérez nos Vingadores, o Rick Jones estava paraplégico, usando a cadeira de roda, né? Isso não tinha acontecido aqui. Eles apagaram o Rick Jones. Então tem várias cenas das pessoas conversando com a cadeira. Vocês lembram? Sensacional. Ninguém vai perceber, né? Ninguém. Tinha um quadro do Jô Soares que ele falava um negócio. Ele falava, você lembra do não sei o que? Eu acreditei. Cara, eu acreditei muito tempo que as Guerras Secretas tinham sido desfeitas, assim, lá. O Homem-Aranha tinha voltado a ser Homem-Aranha. Sabe? Puta, eu me senti muito idiota quando eu descobri que a versão dos anos 80 de Guerras Secretas é uma coisa que eu quero ter na minha coleção ainda. Pô, mas aquela primeira publicação, toda faltando gente apagada lá. A gente tá reclamando da Abril, mas vocês têm que lembrar disso, que o Rock, né, cara? O Rock que um na Globo, né, cara? O Rock que é a luta da empate, né, cara? Vocês lembram disso? Sim, é um clássico, né, cara? Não, mas assim, tipo, a dublagem mudou o filme, cara. Só voltando. Dizia que era empate. Tinha dado empate. Só voltando no estado dos cortes, eu acho que eu só fui perceber que o quanto a editora Abril alterava as paradas nos quadrinhos no gibi dos X-Men. Não nessa saga dos X-Men, eu não vou lembrar agora se era Programa de Extermínio, Inferno, uma dessas, assim, que foi o JP que traduziu, que eu até falei isso com ele quando ele deu entrevista pra gente lá no Papo Gordo, eu falei dessa parada com ele. Eu não lembro agora qual é a saga. E por que me chamou a atenção? Porque era assim, você lia 3, 4 páginas que tinha um desenho, aí você ia pra mais 4, 5 páginas que tinha outro, depois tinha outro, aí lá na frente voltava pro primeiro desenho e ficava nisso. Porque eles remontaram a história inteira pra colocar os eventos em ordem cronológica, e não nas histórias de cada revista que tinha saído. E só naquele momento eu finalmente entendi o que é que a Abril fazia. Que ela fazia isso. Direto. E aí eu comecei a ficar nas neuroses, ficar olhando aqueles códigos que tinham nos cantinhos das revistas, que a gente já falou mais cedo, que é o que representava. Aí eu olhava que numa revista de 80 páginas tinha um código ali de 5 ou 6 revistas. Eu falei, caralho, peraí, 5 ou 6 revistas a 24 páginas. Eita, algo aconteceu aqui. Agora, essa conta não bate. Não, agora, hein, Dudu, mais safo, a galera aqui do desenho, a Adriana, o Fiorito, o Rodney, era na época que a gente começou a sacar isso, que tinha cortes e que a Editora Abril completava os balões, os quadrinhos. Os desenhos, quadrinhos, né, cara? Tinham que ser encaixados. A gente ficar observando o quadrinho pra ver onde que o desenho tinha sido ilustrado, onde que o desenhista brasileiro, cara, né, sabe onde que tinha o desenho muito do disso? John Byrne. Sabe onde tinha muito disso, desenho completado? Era nas Espadas Selvagens de Conan, que era um formato maior, né? E eles estavam publicando, era Conan o Bárbaro, que lá nos Estados Unidos era formato americano e era colorido. Então a metragem da página era maior na Espada Selvagem. Então saía o desenho emendado, assim, cara. Então, por exemplo, tinha um joelho de um cara que, a verdade, aí depois, se você olhava a emenda, era um pedaço de uma árvore, cara. Então o cara tinha uma perna de árvore. Eu lembro disso na saga da Rainha da Costa. Pô, mas não chega muito longe. A Salvati lançou a morte da Fênix. Eu ia falar isso. Ela tinha lá. Foi foda. Um balão fugindo na perna do Wolverine. E uma outra coisa que era tipo ali quase na beira do surgimento da internet, que foi depois que surgiu a TV a cabo e que acompanhou a gente um bom tempo, que era a revista de programação, pra você saber o que que ia passar, em qual horário. Aí você pegava aquela revista e ficava marcando. Pô, vai ter Simpsons tal dia. E durante um tempo eles tentaram te vender aquilo, lembra? Porque vendia na banca aí. Mas eu acho que ainda vende. Aquela Monet ainda vende. O Change deve lembrar disso. A gente fazia no MDM, nos primórdios, lembra? O guia da TV para o nerd fudido. Guia da TV para o nerd fudido. Todos os filmes nerds que iam passar na semana. Na TV a cabo, né, cara? É, e a gente listava no MDM, assim, pra... Nossa! Vocês já se ligaram que antigamente a gente descobria os brinquedos pelos anúncios de revista? Sim. Cara, peraí, hein, Fiorito? Lembra fim de ano quando vinha aquela capa que dobrava da revista, assim? Tipo catálogo de G.I. Joe, a estrela fazia festa naquela época, né, cara? Cara, aquilo era muito foda. Ó, só uma coisa aqui, a gente tá terminando aqui o nosso tempo, porque esse podcast vai entrar amanhã. E se a gente... É verdade. Então, ele vai, coitado do pobre Nascimento. A gente pode emendar até amanhã, até a hora de entrar. Ainda, né? Grava e aí a gente 10 horas. Ao vivo, né? Depois. É. Não. O porco ele tem pilates amanhã, 6:30. Mas eu interrompo, eu vou pro pilates e volto. É uma horinha só. Você nem chegou a falar de ICQ, chat do UOL. Acho que esse é um outro episódio, né? Que é esse o surgimento, o começo da internet. O começo da internet, é mesmo. É verdade. Porque tinha então... coisa pra caralho. Barulho da conexão de escada, BBS, noite, 2 da tarde do sábado. Conectar depois da meia-noite, que era mais barato. Não, e BBS gratuita, que você fazia o download da quantidade de kbytes que você fazia upload. Cara, era o IRC, você lembra o IRC? Mirk? Sim, Mirk, claro. Gostava muito. Outro episódio a gente vai fazer, mas agora vamos fazer a última rodada. Posso rapidinho, antes disso, só que a gente começou a falar do negócio da internet, só uma coisinha que eu queria comentar. Quando eu já tava falando sobre corte de filmes, aí eu lembrei que no início da internet, quando eu participava dos grupos de discussão do UOL, tinham vários, lá pra 95, 96, eu entrei em um grupo de discussão sobre seriados, e eu descobri, horrorizado naquele momento, que a Globo, ela cortava também cenas de séries que ela exibia. E não só cortava, como juntava episódios. Eu lembro que eu cheguei lá nesse fórum todo empolgado pra comentar um episódio de IAR, Plantão Médico, que tinha sido da noite anterior, que eu tinha achado muito foda. Eu comentei lá todo empolgado, nossa, vocês viram que foda esse episódio. Aí o primeiro comentário foi de algum babaca desse que tinha acesso à internet, falou assim, ai, mas você sabia que a Globo picotou e que, na verdade, esse que você viu foram 2 episódios diferentes e não comentou sobre a porra do... Foda-se, cara, mas o episódio é massa. Não sei o que, tá... Nesse momento eu fiquei também horrorizado que a Globo fazia isso, eu não sabia disso. É o surgimento do babaca da internet, assim, né? O cara que quer sempre sair por cima, assim. Mas, galera, vamos fazer a última rodada aqui. Cada um lembra de mais uma coisa que gostaria de ter lembrado e não falou aqui. Eu, Vai, meu papai, pode ir. Eu lembro que quando saiu as revistas da Image, né? Mesmo importadas e tal, a galera falando assim, não, véi, é colorizado pro computador! Eu parei e fiquei assim, como é que é? É colorizado pro computador. Eu falei, não tem jeito, não pode. Como que coloriza pro computador, velho? Impossível isso. Eu nem tinha um computador em casa. Como assim, cara? Vocês lembram dessa parada? Lembro. Estúdio Liquid. Não, e o balão, com letras com cores diferentes. O spawn de um balão com um negócio em volta. Uma margem diferente, Cara, cheio de degradê, né, cara? É computador. Ah, olha cheio que degradê. Degradê de cor. Não, era isso e lens flare. Lens flare pra tu quanto era lado. Quando descobriram aquela ferramenta de burn, que fazia um sombreado, assim, que você passa, ele queimava a cor e parecia um sombreado. Aí tudo tinha sombreado, tudo tinha volume, assim. Porra. Só que aí me veio na memória também que o Steve Olive, cara, já tinha começado a colorizar o computador quando ele colorizou o Akira na versão americana, né, velho? Que depois saiu aqui no Brasil pela Globo. Ele colorizou tudo no computador, cara. Ah, vale lembrar Batman Justiça Digital lá. A revista que revolucionou os quadrinhos. Era do Homem de Ferro também, era foda. É, aquela era horrível, do Homem de Ferro. Crash. Eu tenho as duas aqui. A do Batman também era muito feia, né? É porque saiu na Graphic Marvel, não foi? Graphic 9. E da hora o cara colocando todo empolgado a configuração do computador dele, hoje é a que tipo, imprime nota no mercado, assim, sabe? O seu celular, né? Agora 10 vezes melhor do que aquele computador dele. É, muito, muito mais. É, mas vai. Meu computador, qual é o seu próximo a falar então? Só pra falar, de computador? Por favor. Então tá, uma coisa que eu lembro. É, quando eu me mudei pra Salvador, eu comecei a trabalhar no posto de gasolina e eu juntei salário durante 3 ou 4 meses pra comprar o meu primeiro computador. Estamos falando de 96, 97. A internet comercial tava começando no Brasil naquele momento. Naquela época, amiguinhos, não existia esse negócio de um computador vir pra você já com placa de som. Não, montar, cara. Kit multimídia, ué. Kit multimídia. Pagar mais pelo kit multimídia, exatamente isso. Sound Blaster 16. Nossa. Eu tive que fazer uma escolha: se eu queria o kit multimídia ou se eu queria ter um modem pra poder acessar a internet. E naquele momento eu já estava aficionado pelo conceito de internet, achei muito mais interessante do que um kit multimídia que eu fui colocar, sei lá, dali a mais 6 ou 7 meses. Eu fui comprar um computador pra colocar o modem pra acessar a internet. Maravilha. Aí você fazia os joguinhos com PC speaker, que fazia aquele barulhinho. Sim, joguei muito tempo assim. E aí, na hora de escolher qual é que seria o meu modem, né? A pessoa veio me falar: tem esse aqui de 14.400, 28.800, 33.600, que era o top, era o maior naquela época. Eu fui comprar um 33.600 e ele perguntou se eu queria com voz ou sem voz. Eu não entendi como assim com voz. Assim. Você não é que você usar a versão, se eu comprar esse aqui com voz, ele te possibilita você transmitir a sua voz pela internet. Falei, gente, mas por que alguém vai querer transmitir a sua voz pela internet? Não faz o menor sentido isso. É claro que eu não comprei o com voz, eu comprei o sem voz, né? Porque, vemos, né? Coisa mais idiota. Tem rádio, tem televisão, se eu colocar a sua voz na internet, a troca de telefone. Não faço a menor ideia, mas ok, beleza. Comprei o meu sem voz tranquilamente, fui me tornar um cliente no servidor de internet. Na época ainda existiam servidores pequenos espalhados pelo país, quando não era tudo de uma grande corporação. Eu fui cliente da Servinet, lá em Salvador. Fui da Nutecnet. Eu fui na loja, fiz o meu cadastro, a ficha, eu ganhei o meu kit de boas-vindas, que na verdade era uma caixa com, sei lá, uns 10 ou 12 disquetes. Aí nesses disquetes tinha um programa que era pra instalar, que era pra conectar, que era o Trumpet Winsock, que é que fazia aquele barulhinho insuportável de tudo e conectando. Caramba. Tinha um programa de e-mail, que era o Eldora. Nossa. Tinha o Navigator. Puta, e que... o que me traumatizou pra caralho foi como era aquela coisa dividida em vários zips, né? Zips, desculpa, olha que merda. Em vários e vários disquetes, você colocava a porra do disquete e era um grande zip dividido em vários e vários disquetes. Se um daqueles disquetes desse erro, fodeu. Você não conseguia zipar nada. E é claro que aconteceu isso comigo de dar erro, né? Que eu comprei um negócio lá, bonitinho, cheguei em casa, comecei a instalar e um dos disquetes deu erro. E era uma sexta-feira, eu tive que esperar até segunda-feira pra voltar lá pra conseguir zipar tudo e finalmente acessar a internet na minha casa. Nossa, isso, amigos, vocês não fazem a menor ideia do que seja isso, tá? Hoje em dia você pega, você só pluga uma porra de um cabinho de rede na sua máquina e ele está magicamente na internet. Cara, era foda. Eu não sei, vocês também pegaram muito... Eu não tinha um computador, mas meu tio tinha um computador. Quando, na época não tinha internet, mas você tinha um computador. Assim, então cara, era um 386. Pra jogar Prince of Persia. Pra jogar, quando eu vi o Prince of Persia, aquela movimentação, nossa, parece real, olha, tipo... Vai ficar melhor que isso, cara. Nunca vai ficar. Quando eu descobri o Paintbrush, eu passei... Que você podia usar uma ferramenta de spray pra pichar num muro falso. Nossa, quando você podia apagar o que você tinha desenhado, assim, eu me lembro que eu fiquei, tipo, umas 4 horas seguidas no computador. Minha mãe teve que ir lá na casa do meu tio me tirar de lá. Eu não conseguia parar de desenhar. Porque você era um sufocador. Eu era o sufocador, né, cara? Dá uma história, o sufocador. E aí, um amigo meu me disse que era pra acessar o bate-papo do UOL. Me ensinou como é que era pra chegar lá no navegador, botar o UOL.com.br e procurar pro bate-papo. Mas ele nunca me disse que eu tinha que apertar a tecla Enter depois de estar o UOL.com.br. Então eu abri o Netscape e nada acontecia. Ficava lá. E aí fica, caralho. Pô, mas Dudu tá queimando a pauta do próximo episódio, cara. É verdade. É, o nome do próximo episódio vai ser Oi Quer Tecer, né? É. Essa história fica pro próximo, então. Perdoe-me, tá de boas. Tá bom, vai. Poderoso Porco. Não, eu tenho uma muito boa. Era, sei lá, quando tava passando aquele X-Men, aquele desenho primeiro lá, né, que passava na Globo, que foi revolucionário, explodiu a cabeça. Teve um dia, vocês talvez vão se lembrar desse dia, que teve um problema numa usina hidrelétrica que faltou luz nos 3 estados na região sudeste. Faltou em Minas, Rio e São Paulo, sei lá. Eu estava no show do Tratovários, olha só que merda. Não, e aí foi um caos. E a gente foi, e não teve episódio do X-Men nesse dia, né? A gente foi pra aula, todo mundo com cara de bundão, pô, não teve X-Men hoje, não tem assunto pra conversar, né? Ninguém queria ver a cara de ninguém. Aí chegou o fodão, todo mundo tinha um colega fodão. Chegou e falou assim: eu assisti porque lá em casa tem uma televisão a gás. Televisão a gás? Aí ficou um negócio, né? É, pô, fulano assistiu, o episódio é muito bom, aconteceu não sei o quê, foi muito interessante. Falei, pô, que filho da puta, eu quero ter uma televisão a gás. Aí fui pra casa, assiste o Jornal Nacional do Dia, faltou luz em 3 estados da região sudeste, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo. Falei, peraí. Esse filho da puta ligou a televisão a gás dele no cu, né? Porque não teve luz em São Paulo e no Rio, ninguém transmitiu o episódio. Só por aí que você conseguiu. Foi aí que eu, cara, entendeu? Não, a televisão a gás eu acreditei completamente. Ele mentiu com um avanço tecnológico que, na verdade, era retrógrado. Era. Ele ficou na dúvida: será que eu falo que minha televisão é a gás ou é a lenha? Não, eu acho incrível dessa história. Cara, se eu pudesse, Lucas, voltar no tempo, ele conseguiu, mandar esse caô. Pô, com certeza. O Lucas conseguiu concluir que a televisão a gás não existia por uma coisa quase que genial, assim, cara. Porque não, a transmissão, gente, vem do Rio e São Paulo, nunca poderia ter. Não, você tá me valorizando mais do que eu tenho. Eu não percebi que a televisão a gás não existia. Pode ser que alguém me diga que tem. Ele não assistiu o episódio. Ah, tá. A televisão a gás não passou porra nenhuma. Eu acredito no Lucas, porque assim... Meu avô tinha uma televisão e uma geladeira que funcionava com bateria de carro. Então por isso, e viu uma parada a gás? Por que não, velho? Era aí, factível. Tudo bem se o cara tem televisão a gás. Era factível. Não me importo. Ele pode ter televisão a gás, mas ele não viu a porra do episódio de caralho. Você lembra qual foi a história que ele contou que era o episódio? Não, não tenho esse prazer de lembrar. Até porque eu perdi contato. Esse é muito bom. Filha da puta. Esse filho da puta hoje deve estar rico, hein? Não, deve ser algum dono de banco. Deve ser um filho dessa idade. Dessa frieza. Ele é dono da academia. Ele não lembra o nome dele. Ele lembra que o primeiro nome dele era Michel. Ele falava que queria ter sido banco de Brasil. Ele tinha a mãozinha pequena. Falava algumas coisas de pacto com o demônio. É, ele era um garoto que vestia com umas coisas ocultas. Caralho, que mas essas lendas eram fodas, assim. O Caruso deve ter escutado isso também. Você frequentava muito o fliperama lá do Barra Shopping, não frequentava? Sempre tinha aquele amigo que falava: não, se você apertar 70 vezes ali, cai 70 fichas, não sei o que. Sempre tinha essa coisa também. Tipo fodão, assim, né, cara? Cara, mas eu acho que todo mundo teve esses amigos, assim, metidos a... Pô, eu tinha amigo que... O único amigo que viu o último episódio do Caverna do Dragão, que não existe, afinal... O único até hoje, né? Porque ninguém... Mas ele viu e ele contava o episódio todo, o que tinha acontecido e tal, com cada um. Caralho, cara. É cada vez que ele contava... É mitômano, né? Mitômano. Não, pior que não, Tindy. Ele contava sempre a mesma história, certinho. Ou ele praticou muito. Ou ele viu, não sei. É. Ah, que porra é essa, né, cara? Os pais não amavam essa criança, cara. É, mas vamos lá, vamos prosseguindo. Adriana Mello. Tá. Vamos lá, a gente tava falando sobre Cavaleiros do Zodíaco, né? Então, quando eu assistia, bom, aquele esquema que a gente já falou, né? Assim, aquela coisa bem baixa renda. Então, nem a opção Cavaleiros do Zodíaco de plástico, assim, chegou na minha mão. E eu queria. Então, quando eu era criança, eu falava assim, não, um dia eu vou trabalhar, eu vou ter o meu dinheiro e eu vou comprar o Shiryu pra mim, eu vou ter o meu, os meus bonequinhos e tal. E aí, a história de derrota, eu fui na Liberdade, semana passada aqui em São Paulo, pra comprar o Shiryu. De presente de aniversário. Pô, derrota não. Não, pô, do caralho. Não, é derrota. Não, eu cheguei lá e tava R$500, cara. Caralho! Aí você teve que falar, um dia eu vou trabalhar. E vou comprar. Aí, então, eu vou continuar trabalhando até eu ter R$500, mas apesar que eu acho que eu não tenho coragem. Imaginou, vai estar a Adriana Mello cagar. Vai estar a Adriana Mello igual a velhinha do Titanic lá, né? Eu tenho 34 anos. Olhando para a estátua do Shiryu. Aproveita esse momento aqui para fazer mais um agradecimento ao Catena, porque eu tinha esse problema com o Homem de Ferro das Guerras Secretas. Aí eu ganhei o Homem de Ferro, eu quebrei no mesmo dia, sem querer. Acho que 20 anos depois o Catena me deu aqui, ó. Ai, tá presente aí, aqui. Tá aqui ainda. Foda. É. Tá ficando meio estranho aqui, cara. 14 e-mails pro MDM pra conseguir uma resposta pra esse filho da puta buscar o boneco. Toda semana eu mandava um e-mail, pô, eu queria te dar o boneco, eu tenho dois e tal, nunca vi. É, até aqui, mas tá aqui com muito carinho aqui. Ah, delícia. Eu brincava muito com aquele Homem-Aranha, no uniforme negro. Pô, esse um dia eu também vou conseguir comprar, que esse eu sempre quis e nunca tive. Tá, dá um recado aí, Catena, tá dado o recado. Não, mas qual que é o novo? É o Homem-Aranha. Peraí, o Rodney tá se enforcando? Eu também. Que é isso aí, Rodney? Você tá se enforcando? Tô. É o fone de ouvido. Ah, tá. Mas vamos lá, vai... Catena, aproveita aí e manda a sua. Ah, eu tava lembrando que, acho que, eu estudei no colégio interno, né? E lá pra 93 ou 94, eles compraram, tipo, um monte de TV de 40 polegadas de tubo mesmo e videocassete pra pôr nas salas de aula, pra começar um lance meio aula multimídia e tal. E todo dia a gente tinha uma hora de estudos. E aí, o que que a gente fez, né, com uma TV de 40 polegadas e videocassete? A gente revezava. Um dia pornozão gigante e um dia campeonato de FIFA no Play 1. E aí, não feliz com isso, a gente gravava o campeonato de FIFA no videocassete foda lá de 6 cabeças e a puta que pariu. E no fim do ano a gente fazia um encontrão pra assistir a final de FIFA. Nossa, caralho. E ficar trocando fita pornô pra... Porra, velho, ficava pensando hoje, caralho, né, mano, a escola dando uma TV gigante, videocassete, retroprojetor, vamos fazer umas bagulho da hora? Não, vamos assistir A Pirâmide lá da... Era um filme pornô que chamava A Pirâmide. Nossa, e ficar jogando FIFA. Puta que pariu, velho. Pô, mas tá aí, né? A escola ajudou a socialização. Peraí, Catena, era sempre o mesmo filme? Era sempre esse A Pirâmide aí. Caralho, é um clássico da Tânia Roussoff, olha. Cara, eu lembro Catena, da... Cara, mas pô, você tava aprendendo um pouco sobre o Antigo Egito, né? Tava aprendendo. A escola era da Tânia Roussoff, ela era sexual, cara, entendeu? Ela falava em francês, aí a gente aprendia várias palavras, porque a gente ficava procurando. Tipo, sutiã, né? Essa mulher tá falando. Pirâmide. Eu lembro da época de República, né? No início da faculdade, e aí tinha, né, aquela... Sabe como é que é? Você mora com só homem na casa, é aquela zona, né, cara? E aí tinha lá a pornoteca, né? E aquelas... Aí os caras falam, ó, a gente tá aceitando novas adesões aí, né? Novas doações, porque, pô, essa aí tá foda já. Aí tinha um cara que morava lá, a apelido dele era Coquinha. Deve imaginar por quê. É, mas... Não era por causa do refrigerante. Mas... Ele falava, cara, me arruma umas revistas novas aí, cara, porque essas aí eu já tô até olhando de cabeça pra baixo pra ver a mulher de outra posição. Olha, já enjoei. Um VHS. Eu lembro também outra coisa rápida, quando eu fui trampar em locadora, tava começando a ter os DVDs, né? Assim, tava aquela fase de transição. Então a locadora, tipo, sei lá, tinha 5 mil VHS e tava começando uns 10, 15 DVDs. Aí eu fui promovido da sessão pornô da locadora, né? Eu cuidava da compra de filmes pornôs e tal. E aí saiu aquela porra dos... Você tinha que fazer test drive de filme pornô, é isso? Pô, tinha que ficar assistindo filme, cara, era meio treta. Aí saiu o projeto Pirâmide. Aí chegou o cara e falou, maluco, compra a pirâmide. Aí saiu aquela porra do Projeto Uranus, Sexo em Gravidade Zero, primeiro DVD top que a loja teve, assim, que era o mais caro e a puta que pariu, e aí investiu em banner, e era uma salinha secreta que tinha na locadora, né? E aí eu tive que, assim, ficar passando esse filme o dia inteiro dessa porra da galera voando e metendo no espaço. E gastaram, foi o filme pornô mais caro da história. Sobra pra ele também, cara. Porra, só, ia... Não, prossegue, Catena, prossegue. Não, eu ia falar assim, agora, tipo, e era todo mundo queria alugar, assim, o cara, na época, acho que podia comprar só 3 filmes, cada locadora, e, meu, e agora eu coloquei aqui, né, no Google e tem online pra assistir. Rapidinho, peraí, eu vi que o Catena mandou aqui o link da capa do Pirâmide. Caralho, esse filme é muito foda, e tem continuação do Pirâmide. Tem 2, 3. Tomar no cu. Muito, muito na minha vida, muito presente, assim, muito, muito. Agora, só uma observação aqui, a Adriana mandou a foto do Shiryu que ela queria comprar, não era esse que vendia na época, era? Porque o negócio todo bem feito, olha lá, na nossa época parecia que o Cavaleiro do Zodíaco tava usando um edredom tamanho King, que ele ficava todo, sacou? Assim, porra, esse aqui é mega bem feito. Por isso esse é de metal mesmo, a caixa é super bonitinho, tá? Por isso que custa R$500. Por isso que custa R$500, tá certo. Vai, quem mais tá faltando aí falar? Fiorito? Eu. Não, vai, Caruso. Pô, é um negócio que nunca mais vai ter, que não faz nem sentido ter, que era aquelas promoções por telefone. É, que ligava a rádio cidade podia ligar pra tua casa e você tinha que atender falando cidade, cidade 10. Alô, Cristina. Porra, ninguém não usa. Diga alô, Cristina. Ninguém usa telefone fixo, não tudo tem Bina, é o caralho. E aí eu também me liguei numa parada que tinha algumas bandas gringas, até isso até mais avançado, assim, que, porra, não, a banda não gravava clipe, o caralho, você não via a cara dos malucos até os caras virem fazer um show aqui. Eu mesmo que eu vi a cara dos caras do Cake pela primeira vez ali com o cara. Falei, caralho, o cara é gordinho, não imaginava, sabe? Sério? Até hoje tem uma coisa meio assim com desenhista, porque uma porrada de desenhista que eu acompanhava direto e você não via foto dos malucos. E aí, mas o Lopo te avisando que a maioria deles é gordinho também. Não, e eu me toquei, cara, hoje, ainda hoje, que apareceu no Instagram uma parada do... Acho que foi um anúncio daquele... do programa da HBO sobre quadrinhos e tal. E aparece uns caras falando... E aí eu me toquei pela primeira vez que eu nunca tinha ouvido a voz do Mike Deodato, brother. Já falei com o cara e tal, mas não ouvi a voz. Já gravou com a gente, velho. E eu fiquei pensando, caralho, bro, o cara tem sotaque. É óbvio que ele tem sotaque. Porra, não... tem umas coisas que... Porque você acompanha uma faceta do trabalho do cara, que é desenho e tal... E você, sei lá, não sabe qual é a altura do cara em relação a você, por exemplo. E às vezes é bom só ficar nessa faceta. É, mesmo. O Caruso. Eu publiquei recentemente, publiquei esses dias agora no Twitter, uma entrevista com o Rob Liefeld hoje, assim. Ele foi falar do Renato, ele vai relançar o Youngblood. Cara, já viu ele falando? Eu sei que ele já é uma vergonha alheia desenhando, mas, cara, ele falando, ele parece... Não sei se vocês já viram os vídeos quando eu imito o Zack Snyder. E aí, Lelé? É igual, é o Rob Liefeld falando. Cara, eu não acredito. Aí também me tocou, falei, cara, eu acompanho o trabalho desse cara, já tem 30, sei lá, 30 anos, e primeira vez que eu vejo ele falando, assim, Você foi atrás daquele vídeo do Todd McFarlane, Change? Oi? Você foi atrás daquele vídeo do Todd McFarlane também falando? Ele e o Liefeld ensinando a desenhar? Cara, o Liefeld ensinando a desenhar. Essa aí eu fui uma fita de vídeo que eu mandei uma carta com dinheiro para os Estados Unidos e mandaram para o correio. Então, quem me passou esse vídeo foi o Matéria, né? O Marcelo Matéria, ele falou, quando eu publiquei esse vídeo do Lefebvre, ele disse, cara, vê essa preciosidade aqui. Era um programa do Stan Lee que ele... É uma série de VHS, chama Comic Book Group. É série, né? Aí, cara, aí o Stan Lee chega, não, hoje eu vou chamar dois caras aqui, dois grandes talentos dos quadrinhos, Todd McFarlane e o Rob Liefeld, ao mesmo tempo, né? Pro desespero do réu. Aí o Stan Lee chega assim, então, vocês vão dar as dicas ali, tem a mesa, vão lá desenhar, aí eu estou sacaneando ainda, não. Aí vocês vão mostrar tudo que vocês sabem dos quadrinhos, daqui a dois minutos vocês voltam. Tipo... Mal sabia ele que era verdade. Aí fica o Rob Liefeld e o Todd McFarlane, cara, olhando um pro outro, assim, tipo, aí ele ficou olhando, cara, o que você vai fazer? Aí o McFarlane, tá, senta aí, Liefeld, ele, cara, ele tá com aquela cara de que ele não sabe o que ele tá fazendo, assim. Ei, o que você faz? Até hoje. Até, ele pega o lápis, ele, esse aqui é o ponto 9 ou é o ponto 7? Esse aqui, sei lá, cara, tá escrito, tá segurando. Aí ele começa a desenhar, nossa, aí chega o Jim Lee, né? E aí, pô, o Jim Lee é um profissional, não só assim, de traço um pouco melhor que os dois, mas ele fala bem, ele é um homem de negócio, não é à toa que ele tá ocupando o cargo que ele tem hoje. Aí ele chega, ele domina, assim, né? Ele começa a desenhar o personagem, aí vem o Liefeld, começa a desenhar, completar o desenho do Jim Lee. Aí o Jim Lee, porra, sai daí, vem que empurrando o Liefeld. Continua desenhando, cara. É uma pena que só tem três vídeos desse programa de stand-up. É muito sensacional. Só tem três no YouTube, porque na época tinha com o Romitinha. Caralho. Era uma série grande. Não, mas eu acho, o Fiorito, que esse com o Romitinha já é um outro programa. Isso não, é uma parada. Não, cara, eu tinha o catálogo, eu pedi o filme, eu sei que tinha. Então, isso é uma parada que hoje, cara, você bota pra procurar no YouTube e tal, você encontra quase qualquer merda. Naquela época, às vezes a gente via passando um pedaço de um filme ou um pedaço de uma série e você ficava sem saber o que que era, pra você ver de novo, pra você descobrir isso e falar, não, é aquele filme que tem aquele cara que tem aqui, fez aquele outro filme que não tem, isso não tinha uma palavra-chave e se perdia pra sempre, né? Tinha um filme que eu assisti na fita de um amigo meu e eu e meu irmão, a gente adorava o filme, a gente não sabia o nome do filme porque o começo tava cortado. Eu lembro de uma série que passava no SBT, cara, de uma menina que parava o tempo quando ela encostava o dedo assim, ó, e eu nunca encontrei ninguém que tivesse visto essa parada. Ela era filha de uma mãe humana e um pai alienígena, sei lá qual era. E aí ela parava o tempo quando ela encostava o dedo, e aí quem ela encostasse, ela descongelava. Eu lembro Guardiões da Galáxia, a menina chamava Senhora das Estrelas. Obrigado, valeu. Mas isso não era série, não. Isso aqui não era imaginação, não era, não? Não, era uma série. Era uma série cômica. Uma série cômica adolescentezinha. Tipo Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Você falou esse negócio aí, Caruso, de a gente pegar pedaço e não saber. Eu lembro disso já quando, tipo assim, já final da adolescência, início da idade adulta, quando a gente começa... Em 1432, não foi? Quando as caravelas começaram a sair de Portugal. Quando a gente começa a beber... O livro 1612 do Neil Gaiman quando foi lançamento na época. Quando a gente começa a beber e usar drogas, né, e chegar em casa tarde, assim, e aí aquele hábito de ligar a TV um pouco antes de você, né, rodar assim, e ver nas madrugadas. Aqui. Então, direto acontecia isso, cara, de estar. Você vê um pedaço de um filme, de alguma coisa que você não faz ideia do que seja, né? Você para uns 15 minutos pra ver, assim, mas depois você, tipo, whatever, foda-se, vou dormir mesmo, né? Ou eu vou, né, bêbado, vou dormir aqui no sofá, né? Tipo, vou ver essa porra, mas você não vê porra nenhuma. E aí eu lembro muito dessa, eu já contei várias vezes isso, né? Acho que o Chad lembra. Aí eu cheguei em casa, né? Tipo, uns 3:00 da manhã, né? Aí liga a TV e tá passando um filme de Japão feudal. Eu falei, porra, legal, os caras, né? De kimono, samurai, espada, e não sei legal. O quê. De repente, o cara dá uma pirueta, salta e aí aparece com a cabeça de leão, de pelúcia. Era o Lion Man. Eu achei que tava sob efeito de droga. Não deve ser real. Não pode ser real. Não deve ser real. Era um samurai, um guerreiro do Japão feudal que tinha uma mochila voadora. Jetpack. Do nada ele tirava o jetpack, voava até a nuvem, se transformava em leão e descia. Óbvio que você ia pensar que era uma droga. Era efeito de droga. Era muito tosco o leão, cara. Parecia realmente coisa de sonho, não parecia. Você pensou que era um bad trip, né? Muito feio. É, realmente era da década de 60, brother. Não, era. Eu falei, não, eu vou desligar, fechar meus olhos. Isso vai passar. Eu vou esperar passar essa média. Mais um filme dessa porra, né? Real, você lembra quando o Lion Man, ele via cavalo, e aquela máscara ficava assim, sambando assim na cabeça. Meio torto. Nas cenas de luta também, tipo, ele parava e a cabeça dava uma giradinha assim, né? Como um boneco, cara, de Olinda, né, cara? O Lion Man era tipo a Magali dançarina, que ela ficava girando a cabeça, assim, isso era quase isso, assim. Era quase. Mas vamos lá, quem mais tá faltando aí? Eu. Fiorito, manda bala. Vocês se lembram que quando a gente queria o telefone de alguma coisa antigamente, você tinha que olhar na lista telefônica? Ou nas páginas amarelas? Ou ligar no 102. Só que cobrava. Telefone, é. E a mãe brigava. Não, olha na lista, porque o 02 cobra, né? E o 130 que dava a hora certa. Não, tinha que contava piada, lembra que contava piada no telefone? Dário Toledo, que era caro pra caralho. Exato. Pô, tinha o telefone do Chico Bento, que eu sempre quis ligar, minha mãe nunca deixou, uma trauma de infância. Nunca soube o que o Chico Bento queria falar. E aquele desespero. Relaxa, Tchendi. Um dia você vai trabalhar e vai poder ligar pro Chico. E aqueles disque sexo de madrugada, que era tudo ligação internacional, né? Exatamente. Caraca. Ligue agora, né? Aquele... Cara, vai. Tô te lembrar de um negócio que. Eu tava falando da época do computador, quando não tinha internet, mas algumas pessoas ainda tinham computador. E aí eu tinha comprado na época um Pentium 100, que. Enfim, uau. Era. Pô, Pentium 100 era foda. Mas é que eu tinha começado a trabalhar nessa época. E sabe uma coisa que sempre me deixava assim, curioso, assim? É porque você não tinha internet. Mas você sempre conseguia uma cópia de um jogo com alguém, assim. E eu não sei de onde, não lançava jogo aqui. Aí você queria, porra, Doom, queria jogar o Doom. Aí sempre tinha alguém que tinha os 15 disquetes do Doom pra você pegar, assim. Em Arge, espaço L, espaço pontos, assim, até hoje, assim. Isso sempre me deixava curioso. E eu acho maneiro que como você não tinha também, era... podia jogar pela internet, né? Você tinha que levar o computador. Isso eu fiz uma vez, né? Computador inteiro, a torre, o monitor, que era desse tamanho naquela época, né? Pra casa de um amigo, ele levava todo mundo lá, passava 5 horas montando toda, conectando um computador do lado do outro pra poder montando uma lan house. Montando os primórdios na lan house pra jogar o Heretics, lembra do Heretic? Era, putz, sim, cara. Era o Doom medieval, né? Era. E o mais legal também, quando você não podia fazer isso, era como é que você ia competir com seus amigos. Então, eu me lembro que eu jogava o SimCity. Você lembra do SimCity, de construir a casa? Adorava o SimCity. Viciadaço nisso. Então, aí tinha assim, aí cada um ficava falando na época do recreio. Porra, minha cidade é foda, o índice de criminalidade é zero, a poluição é zero, a cidade é gigantesca. Aí, não, a minha é melhor. Então, aí a gente descobriu que dava pra salvar as cidades num disquete, né? E aí... Aí passava um pro outro e a gente ficava comparando qual cidade era melhor. Cara, nessa época, passar um disquete pro outro, de computador pro outro, era pegar vírus, com certeza. Aí você, cara, contaminava o computador de todo mundo, assim. As pessoas não aprendem a valorizar a internet, que é hoje, assim, porque não viveu essa fatídica época, que era foda. It's the dream. Então, galera, última rodada de jabá, recadinho, não vai ter comentários hoje porque o podcast está muito longo. Então, vai, Caruso, jabá, recadinho. Podcastinadores, o meu podcast falando de filmes e séries de TV, não é tão popular quanto o MDM, mas é limpinho. Não é tão, pô, não, é como se, porque o MDM é tipo essa zona, né, todo mundo aí de como se tivesse de sandália e bermuda e tal, o podcastador é mais... Todo mundo pelado, O podcastador é mais camisa de botão, entendeu? É mais certinho e tal. Então, pô, ia ficar feliz se a galera ouvisse lá, também entrasse na Caverna do Caruso, no Abacaxi Voador, que eu comento lá, quadrinhos, e eu vou estar esse vai sair quando? Amanhã. Você sabe que os leitores do MDM, quando você fala pra entrar na Caverna do Caruso, eles fantasiam outra coisa, né? Ei, eu fico lisonjeado da mesma maneira. Penetre na Caverna do Caruso. Nesse domingo, eu vou estar fazendo a Expo Sci-Fi em São Paulo, no na Fapcom, que é um lugar muito engraçado. É o lugar pra reunir essa galera. Confirma essa informação, porque acho que se colocaram você numa furada, cara. Claro que não, cara. Fapcom não tem como ser furada, cara. Vai ser pelo menos prazeroso. Bem, então, no domingo eu tô em São Paulo fazendo lá a Expo Sci-Fi junto com o Rafael Studart e o Ulisses Matos. E em setembro, 10 e 11 de setembro, eu vou estar na Gibicon de Curitiba, na Bienal de Quadrinhos de Curitiba, fazendo tanto no sábado quanto no domingo, fazendo painel lá. Então, pô, quem quiser procurar lá e tal, trocar uma ideia, vai ser sensacional. Boa. Vai, Dudu. Então, visitem o papodegordo.com.br, não escutem o Papo de Gordo, mas escutem o Corações Peludos, que é um podcast bem legal que a gente criou faz pouco tempo, pra falar sobre essas coisas assim, velhas, legais ou não, só pessoas velhas, chatas e rabugentas como os aqui presentes gostam. E peludas, muito peludas. Não tão peludas quanto a caverna do Caruso. Mas ele falou com certo conhecimento de causa, né? Caruso, cara. Você sabe o que ele tá falando, viu, Caruso? Boa. Adriana. Que medo, né? Tá, então vamos lá. De novo, valeu pelo convite. Falar de coisa velha, falar de nostalgia, meu, é sempre muito, muito bom. E, enfim, quem quiser seguir, acompanhar o que eu tô desenhando, ver desenho passo a passo, etc., é só seguir o meu Instagram, que é Adriana Melo, só que em vez do O você coloca um zerinho, Adriana Melo. Twitter é Adriana _ Melo e Facebook Adriana Melo. E boa. Dica aí pros stalkers todos, dá um Shiryu de presente pra Adriana. Eu aceito! Tá certo. Então, um detalhe, eu e o Fiorito, eu acho que a gente tem um jabá idêntico, não tem, Fioras, pra fazer. Sim, quer dizer, sim. Pelo menos um detalhe, então. Vou, assim, passar um pedaço do meu jabá, vai ali pro Fiora. Ô, Adriana, rapidinho, as pessoas estão perguntando aí, vai participar do livro do MDM2? Não, pessoas, você tem que... O Catena é o Sérgio Malandro, no show de calor. O povo quer saber. Vai, pula essa informação. O Fiorito, não quer emendar aí e falar o jabá em conjunto? Então vamos. Jabá misterioso. Bom, só para o meu jabá individual aqui antes, rapidinho, @MarcioFiorito em tudo que é rede social. E aí, eu, junto com o Adri, junto com o Rodney, junto com mais uns 40 e tantos cabeças aí, 47 Ronins, a gente é agenciado pelo Chiaro Escuro Studios, né? E o Chiaro Escuro tá lançando um projeto no Catarse. É nessa sexta-feira agora que saiu o podcast, ao meio-dia. Então, quando você estiver ouvindo, já deve ter começado. Provavelmente vai atrasar, então esquece. Então já começou, você tá atrasado, corre lá, desgraçado. Entendeu? Exatamente. Vai sair o primeiro yearbook, né, do Chiaro Escuro, um anuário. Eita! Quer falar um pouquinho aí, Adriana? É um anuário, vai estar falando de todos os trabalhos que os artistas prepararam. Mete o pau aí. E a gente vai ter artes novas, artes originais, que eu digo novas, né? Não publicadas, inéditas. E, enfim, dá uma olhada. Ué, lá. A galera da Chiaro Escuro é foda, Ana, né? Alguns, e tem eu também. Então, alguns falam com bônus. Entendeu? Vai ser foda esse e-book aí. E, na verdade, enfim, se você quiser dar uma olhada, o link é www.catarse.me/yearbook. Eu acho que é isso, eu tô verificando agora. É isso aí, né? Enfim, isso. E aí. Certa resposta. Tem um monte de tem um monte de recompensas lá. Se você pagar pouquinho, você ganha um digitalzinho. Se você pagar mais, você ganha um livro. Se pagar mais livro, ganha livro com desenho original, autografado. Fiorito, o nosso público é de miserável, você tem que falar direto. É 70 então, cruzeiros pra você levar o seu yearbook. 70 então mais. Leva o PDF. O preço do livro é CZ4. Tem que olhar na tabela. Verifica a tabela. Então é isso, dá um apoio lá pra gente, é um projeto que fica lindo. Quem conhece o Ícones dos Quadrinhos, né? É, que o Ivan Costa, que atualmente é um dos donos do Chiaro Escuro, produziu aí no FIC de 2013, se eu não me engano. É, quem conhece a qualidade do trabalho, o livro é naquele nível. Então, galera, puder dar um help lá, mete bronca. É, e só, assim, acrescentar também que o formato do livro, nesse esquema que o Fiorito falou, então, cada um dos artistas vai ter a sua página de bio, o que produziu nesses últimos 12 meses, e ainda cada um vai preparar uma arte especialmente para o e-book, arte inédita, página inteira e tal. Opa, bicho. É, que para quem não conhece, é uma galerinha tipo assim, uns meninos novinhos, fracos, tipo Ivan Reis, Paulo Siqueira, sabe, Eduardo Pancica, sabe, são uns carinhas novos, né? Quem sabe faz Ed ao vivo, Bellos, entendeu? É, o Rafael Catena faz a capa lá. É o sósia do Catena vai assinar a capa. Então entra nesse link que o Fiorito falou, que tem vídeo de apresentação do projeto do livro, etc. Então é algo bem bacana. Boa, boa. É, a gente vai deixar o link no post. Rodrigo Bukemi, você tem recadinhos para passar rapidinho? Entre lá no www.facebook.com/compendiostudios para ficar sabendo das novas turmas do meu curso de desenho para quadrinho. Começaram em outubro desse ano. É, sketchbook, a ordem de Licaão, número 1. A número 2 está em produção. É, para não falar mentira, tá aqui, ó, uma página e pronto. Olha aí! Olha lá, spoiler! Spoiler. Não. O cara morre, hein? Com isso, a lista de comichão tá aberta aí. É isso. Boa. Meus recadinhos são comichão, esses. Comichão. Catena. Comichão, então, tem comichão aí. É, rapidão aqui, 665, A Vizinha da Besta, pelo Thiago Royce, lá no Catarse, catarse.me/665. E a galera do Justiça Sideral vai lançar um encadernado sobre o mesmo, então catarse.me/justiça-sideral. E agradecer a loja Los Hombres, que me mandou uns presentinhos aí, balme pra barba, mandou gel, mandou alce. Peraí. O quê? Pra barba? Balme. É tipo um óleo. Tipo um óleo pra ficar cheiroso. É sebo pra barba, Real. Ah, falou o cara do Pilates, né? Desce o óculos no Catena agora. Ô, Catena, agradece aí também o teu camarada que me mandou também uns quadrinhos aí, tio. Ah, o Rodrigo Kuyama? É, pô, gente finíssima aí, mano. É o cara que fez os desenhos do MDM lá em aquarela. Pô, obrigado aí também. Mandou uns bagulhos pra gente. Voltando ao Pilar, voltando aos produtos. Quer conhecer aí, facebook.com/loshombresvirtual. Valeu, Rodrigão. Obrigadão de novo. Tem o Jabá aí. E tem o Jabá também no programa do Catena, que eu apareço. Ah, ficou bom, cara, esse programa. Catenado. Catenado. Por que a gente fala com esse tom de surpresa, cara? Eu acho isso meio esquisito. Nossa, ficou bom, né, cara? Não, tem o Fiorito, todos... ficou bom. Olha aqui, não, todos são bons. Todos foi bons. É que esse programa do Fiorito ficou mais tocante. Assim. Ficou foi mais pessoal. Eu não assisto mais porque ele não fez até hoje com meu. Pronto. Não assisto mais. Então vai e o Fiorito tá estragar, né? Que nem você, né, cara? jogando veneno. Caramba. Não, mas é que o Fiorito falou da época que ele tava contando que o Fiorito foi a primeira experiência social do Catena, assim, então ele falou antes e depois, assim, o quanto foi importante pra ele, foi emocionante, assim, bateu... É, o pessoal até perguntou, botou lá, quero ver se o Fiorito ficou bonito, eu falei, cara, o Catena é bom, ele não faz milagre, é diferente. rapidinho, teve um dia lá que eu fui visitar o Dudu Salles e eu fiz até uma produção especialmente pro Dudu lá. Ele tá Tava chique demais, cara. Eu confesso a você que eu me segurei pra não atacar, viu? Foi difícil. Funciona, legal. Funciona. Catena? E mesmo assim não consegui emprego, né? Você vê. É porque assim, eu falei pra ele que ele precisava vir dar pra conseguir um emprego. E ele ficou de frescura, falou que não, que isso não dava, que ele não podia fazer esse tipo de coisa. Cara, o Catena era foda. Eu contei isso lá no FIC. Era, porra, chegava lá cedinho, sei lá, 7, 8 da manhã. Chegava no final do dia, 9:30 da noite, o Catena estava cheiroso, de cabelo perfeito. Tudo é foda, cara. Chupando bem, sabe? É. Cabelo perfeito eu já dominei. Cabelo perfeito eu já dominei. O cheirando bem no final do evento é que eu ainda preciso só na próxima faixa que eu passar e que o Catena vai me ensinar. Você tem que mandar um envelope com dinheiro pro Catena pra ele te mandar umas fitas. É. Eu tava treinando pra Fapcom pra ver se alguém me chamava. Ó, vamos só relembrar aqui os recadinhos aqui, ó, que a Atena mandou, o 655, projeto do Thiago Volse, né, a vizinha, 665, a vizinha da besta, catarse.me/665, é o Justiça Federal pelo Davidson Manes, sei lá, catarse.me/justiça-federal, não sei, Los Hombres, o que, que é o Los Hombres, Catena? É a loja de produtos masculinos aí, que mandam uns presentinhos maneiros. Boa. Rafael Algures tá fazendo um curso de narrativa de HQ lá em Caxias do Sul. O site é pasmem, www.rafaelalgures.com. É o estrelinha do caralho. E é isso, né? Mais um último recadinho, gente. Avisar que o Daniel HDR tá com a commission list aberta ainda, né? Quem quiser entrar em contato lá é só pelo e-mail hdr.daniel@gmail.com, colocando HDR Commission 2016/2, ou então ir lá no Facebook do Daniel HDR, e lembrando só que as commissions são para ajudar a custear o tratamento médico da mamãe HDR, né? As minhas commissions é para custear mais fralda pro Lorenzo. Ô, Tchendi, eu tenho um último recado, rola? Pode, manda bala. Mano. Tatiana, sua fita tá aqui, ó. Um dia ainda manda. Isso que eu me apaixonava, né? Rapaz, até Tatiana é o nome antes daquela, cara. Deixa eu ver, bota aí na câmera, Lucas, pra ver se tem algo escrito aí. Não, tem não, tá do outro lado. Pô, faz a playlist, Lucas. No Spotify. Faz no Spotify e manda. Porra, escolhe uma música pra botar no final do podcast, cara. Porra, o cara tem ciúme, faz mixagem na fita, faz pilates, porra, tá dando mole. Lucas, qual que era a matadora, assim, dessa, pra gente colocar no final aí? Ah, não, tem que ouvir de novo, pô. Eu lembro a Rossi No Name, que eu gostava muito dessa música na época. I Am. Que mensagem você quis passar com, sei lá, eu sou o cavalo do seu nome? Porra. Basicamente, ele dizer que ele é pirocudo, é isso que ele quer dizer, isso. É o pirocudo que ela nem sabe quem é. É isso que ele quer dizer. Tatiana, você é uma potranjola. Mas enfim, o último recado aqui tem de poderoso porco para Tatiana. O desenhista Camilo Solano tem um canal no YouTube que ele tá lançando os episódios, que é Divã do Solano, que ele filosofa por um monte de coisa. O Algures deve gostar. Vai tá lá, ouvir, legal, bacana. Vai ter eu lá nesse aí. Eu li aquele Zingando do Camilo Solano, bem bacana, bacana. Do carnaval. Bom, legal. E é isso, galera. Muito obrigado por terem participado. A gente vai fechar o podcast aqui. Só pedir desculpas para o Rafael Algures, que eu expulsei ele da... Da chamada, e ele no horário, na hora que eu expulsei ele postou uma foto no Instagram, todo empolgado. Podcast MDM, desculpa aí, Algures. E desculpa pro Lojinha também, que eu falei, sai dessa chamada e vai procurar comentário, seu vagabundo. Ele procurou, achou, e a gente não vai ler comentário. Então, desculpa aí. Caralho, como é que vocês conseguem ter amigos ainda, Elvis? Não tem, olha. O MDM é uma eterna briga entre um e outro. Então, valeu, galera. Obrigado a todos por participarem mais uma vez no podcast do caralho. E a gente se vê no próximo, que a gente vai falar sobre os primórdios. O ano 1 da internet. Internet ano 1. Boa. Vou finalizar aqui. Valeu, galera. Valeu. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry. But there ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no